Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu como e me molho depois da meia-noite. Aqui é o Afonso Solano e nós vamos precisar de um barco maior. Aqui é o 3D e um terço do meu caráter foi formado através dos filmes de terror dos anos 80. Um terço? Do que foram os outros dois terços? Exatamente. Os outros dois terços foi dos tocos que eu tomei do álcool que eu bebi. Tá ótimo. Isso explica tudo. Aqui é Carlos Voltor e... It's alive! It's alive! Aqui é o Azaghal e eu estou comendo um kebab. Mas veio frio. Ah, caraca, que doido. Muito bem, nerds, estamos aqui para falar sobre os monstros do cinema. Não os monstros. 3G tava levantando a questão se a gente ia falar sobre Spielberg e Scorsese. Não é a versão Faustão. Nós vamos falar sobre os monstros que atormentam os heróis e as heroínas do cinema, cara. Muito bom. E meu... Canelada. Canelada. Muito bem, Zé, vamos para mais uma semana de mês em Caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, hoje nós estamos falando de monstros, então nós vamos falar de Penny Dreadful, rapaz! Olha aí. Porque estreou a terceira temporada na HBO, Azaghal. Se você não conhece Penny Dreadful, o thriller psicológico com as histórias clássicas de terror. Sim. Só com um drama. Tem um drama. E eles misturam os personagens icônicos da literatura de terror, como o Dr. Frankenstein, Dorian Gray, como os personagens do romance Drácula, que aparecem rodando pela série, entendeu? Rodando. Seria rondando? Rondando pela série. Entendeu? Londres era vitoriana, era clássica do terror literário. Muito maneiro. Certo. Então é o seguinte, terceira temporada começou dia 2 de maio. Ó. Oh. Ela passa toda sexta às 22 horas na HBO, certo? Certo. Você já sabe o que é isso. Toda sexta tá lá. Mas. Na HBO Go. Legal. Já perdi. Não. Primeiro você pode ver tudo na HBO Go. Depois, o capítulo estreia antes na HBO Go. Estreia toda segunda, rapaz. O quê? Você tá entendendo? O capítulo da semana que só estreia sexta-feira, 10 da noite, na HBO TV a cabo. É isso. Estreia 5 dias antes na HBO Internet? Exatamente. Caraca. A HBO Go. Então você já sabe como vale a pena você assistir Penny Dreadful ou na TV a cabo, na sexta ou toda segunda na HBO. Caraca, certo? Vale muito a pena. Muito bom. E outra coisa, Zagão, está chegando o dia da toalha. Olha só, Jovem Nerd. Tem mais. E olha só, a gente anunciou uma promoção, mas tem mais. Tem mais promoção. Temos coisas legais da Amazon pra falar aqui. Por exemplo, vamos falar do Kindle Unlimited, que é o programa de acesso ilimitado ao catálogo de mais de 1 milhão de livros digitais que você pode testar de graça por 30 dias. Ou seja, é isso mesmo. É um programa de R$19,90 por mês. Ó. Onde você tem acesso a um acervo gigantesco da Amazon. Incluindo a lista de livros que nós recomendamos para a pessoa. Olha acesso. Só, Jovem Nerd. Ou seja, você faz uma assinatura do Kindle Unlimited e você pode experimentar qualquer livro. Isso. Os que estiverem disponíveis no Kindle Unlimited. Exato. Qualquer um dos livros durante 30 dias. Você não está. Você não paga. Você tem acesso gratuito ao livro nesses 30 dias. E aí a gente fez uma lista dos livros que a gente acha os melhores. Por exemplo, A Batalha do Apocalipse. Tá? Ora bolas. Ora bolas. Por exemplo, A Lenda de Rough Gunner Volume 1. Ora bolas. Crônicas de Gelo e Fogo, Guerra dos Tronos, está lá. Maravilhosos livros e books. Livros de Bernard Cornwell, como Crônicas de Arthur, O Rei do Inverno, está lá. Tá bom, cara. É caraca, muito dá bom pra testar pra valer. Pra valer, exato, cara. E depois que acabar os 30 dias, R$19,90 por mês é mais barato que muito livro. Mais barato que uma cachaça, por exemplo. E é o seguinte, a Amazon Brasil tá comemorando o Dia do Orgulho Nerd, que a gente falou, Amazon não é o Dia do Orgulho Nerd. Amazon. É dia da toalha. Tu quer ficar na moda, Amazon? É dia da toalha, não é Dia do Orgulho Nerd. A Amazon tá dando R$100 de desconto no Kindle, Azaghal. No aparelho Kindle? No aparelho. Olha, jovem nerd. Porque o Kindle Unlimited, você pode ler ele tanto no desktop, quanto no seu smartphone, no seu tablet, ou claro, no aparelho Kindle. Exatamente. Mas agora a Amazon está oferecendo desconto no aparelho Kindle, para você usar o Kindle Unlimited dentro do Kindle. Exatamente. Se você ir no amazon.com.br/nerdkindle, usar o cupom de desconto nerdkindle, que ele sai por R$199. Rapaz, olha. Sem leleco de desconto. Sem leleco de desconto. E tem validade. A promoção vale de hoje, dia 20 de maio de 2016, até às 23h59. Do dia 24 de maio. Ou seja, é pouco. Uma janela. Pequeno gap. Tem um pequeno gap pra você comprar o seu Kindle, você usar esse aparelho que pesa menos de 200 gramas e substituir todos aqueles tijolos que você carrega na mochila. Eu tenho um Kindle e eu posso testemunhar que é excelente, é um excelente reader, justamente por ser leve, por não mandar luz na tua cara. Exatamente. O sistema dele é de reflexo e não de emissão. Exatamente. É um aparelho fantástico e tá saindo com 100 leleco de desconto. rapaz, muito bom. Além disso, não vou esquecer do Kindle Unlimited, que você pode testar por 30 dias de graça. Muito bom. Vai lá e amazon.com.br/nerdkindle. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 17 minutos e 19 gritos apavorados. E, Azaghal, eu quero agradecer aos nerds que toda semana doam sangue e salvam vidas aqui no Nerdcast de Agulha. Primeiro, tem um pedido de doação para Leandro Mendes Ciampone. Você pode ver o link aí no post. Se quiser doar diretamente para ele, você pode. E quero agradecer a Thaís Machado, ao Paulo Henrique Panazzolo, Nilson de Oliveira Neto, Marcelo de Souza Leão, Lauro Titone, Caio Casado, Juliana Correia Martins, Gerson Magalhães, Eglaé Malheiros Maia, Gutenbergson Borges, Renan Guzmão, Felipe Calm, Eric Ferraz, Douglas de Andrade, Caio Fernandes e Ângelo Cataneo. Muito obrigado, galera! Temos também o pessoal que doa cabelos no Scalpo Solidário. Ó! Oh. A Ana Carolina Rodrigues, a Andresa Caetano e a Tássia Saraiva. Muito bom! Obrigado por doarem cabelos. E a arte dos fãs, Azaghal? Essa semana temos vários destaques. Oh. Temos a galera do Nerdcast pelo Felipe Melo. Muito muito expressivo, irado. Temos Nerd Sem Barba por Ick Mota. Pois é, então ele fez uma caricatura minha com barba, só pra depois tirar a barba e eu ficar com cara ridícula. Temos Jovem Nerd UFC por Andrei Gaspar. Muito maneiro. O Ozob pelo Felipe Melo de novo. Porra, cara, o Felipe Melo manda muito bem. Tá muito foda esse Ozob. E o RPG Cyberpunk Minimalista pelo Matheus Bittencourt. Muito bom, muito bom. Obrigado, galera, por mandar essas artes dos fãs. Carla Ellsworth, terapeuta comportamental. Ó. Oh. Lá vai, Azaghal. Ai, caraca, cara. São Luís Obispo, Califórnia. Olha aí. Olha, não tá bem não, né? O último Nerdcast me fez pensar várias vezes na filosofia Montessori, principalmente quando falaram sobre o aprendizado da matemática. Quando o André, ídolo, ela colocou entre parênteses olha aqui, só. Explicou como o Abacus facilita a compreensão dos conceitos abstratos matemáticos, os trazendo para o mundo físico, me lembrei imediatamente sobre a técnica desenvolvida por Marla Montessori para ensinar matemática a crianças de pré-escola de 3 a 5 anos. Caraca. Certo. A doutora Montessori fez exatamente o que o Abacus faz e foi além. Criou representações físicas para várias operações matemáticas, fazendo com que as crianças pudessem manusear as unidades enquanto resolvem os problemas matemáticos. Por exemplo, mando abaixo uma foto das maneiras como as escolas Montessori ensinam as crianças de 5 anos a multiplicar. O método é o mesmo para as outras operações. Tem aí um link para você ver como é que funciona. Os estudos científicos comprovam que crianças que estudaram em pré-escolas Montessori ingressam no ensino básico com um conhecimento bem mais avançado de matemática do que seus contemporâneos que foram para pré-escolas regulares. Olha aí. Segundo a fonte que ela mandou aqui. Uma outra característica interessante da filosofia Montessori e que também foi citada no podcast é a importância do erro. Nós temos o costume de pensar no erro como uma coisa ruim e vergonhosa, mas na verdade errar é essencial para aprender. Em todos os materiais criados por Marla Montessori existe uma coisa chamada controle do erro. O controle do erro permite que a criança perceba sozinha que aquilo está incorreto e use a informação para encontrar a resposta certa. O mais importante disso tudo é que a criança o faz sozinha, exercitando assim a sua habilidade de solucionar problemas e se associar um erro a um sentimento de vergonha. Esse sentimento de vergonha atrelado ao erro é o que muitas vezes impedem adultos de tentar algo novo e os condena a uma vida de estagnação, Azaghal. Não tenha vergonha de errar. Enfim, esses são apenas dois dos vários atributos fantásticos da filosofia Montessori que ela defende aqui pra caralho. É um certo xabá isso aqui, né? Exato, né? Que torna tão fascinante. Não é à toa que grandes empreendedores de hoje em dia estudaram em escolas Montessori, como Larry Page, Sergey Brin, fundadores do Google, Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Beyoncé. Ela é uma vencedora. Esse, é com certeza, é foda. Bruno Costa, 29 anos, professor pesquisador do Instituto Federal Rio Grande do Norte, doutor em engenharia elétrica e de computação, com ênfase em machine learning. Caraca, deu uma carteirada aí. Deu uma carteirada violenta. Natal, Rio Grande do Norte. Obrigada pelo tema escolhido para o último Nerdcast, assim, sendo aprendizado. Tenho múltiplos interesses na temática, visto que sou pai de um bebê de 1 ano e meio, professor de alunos de diferentes faixas etárias e pesquisador na área de aprendizado das máquinas. Olha aí. Você sabe, amigo, que você vai ter o seu nome manchado na história da humanidade. Tá ensinando a máquina. Gostaria somente de complementar as informações brilhantes destacadas pelo Caio Gomes a respeito das técnicas de aprendizado de máquinas existentes. Que as máquinas que não existem realmente não podem aprender. De fato, boa parte dos problemas atuais que são resolvidos por sistemas inteligentes utilizam aprendizagem por reforço e ou aprendizagem supervisionada. No primeiro caso, existe uma função objetivo e a partir da ação efetuada pelo agente inteligente, um reforço positivo é dado caso o sistema se aproxime do seu objetivo e vice-versa. Uhum. Eu já tô completamente perdido. No caso do Booking.com, o objetivo seria um alto número de cliques, por exemplo. Entendeu? Ele ganha um bite. É isso, um bite é de chocolate. Um bite de chocolate. É tipo isso. No caso da aprendizagem supervisionada, uma fase de treinamento é executada, sendo o sistema alimentado por valores de entradas e os seus respectivos valores de saída. Por exemplo, um sistema que é capaz de identificar se uma foto é de uma pessoa ou não, precisa a princípio ser treinado com centenas ou milhares de fotos contendo ou não pessoas, uh-huh, e os seus respectivos rótulos. Faz sentido, faz sentido. Se é uma pessoa ou se não é uma pessoa. É a calibragem na inteligência da parada. Tipo assim, isso aqui é um vaso de planta, não é uma pessoa. Certo. Isso aqui é uma pessoa. Isso aqui é... Isso aqui é uma pia, não é uma pessoa. Exatamente. Assim ele vai entendendo o que, que é uma... Isso são torneiras... Não são olhos. Exatamente. Existe ainda, porém, uma terceira classe de sistemas, aqueles que aprendem de maneira não supervisionada. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Isso quer dizer que eles não recebem recompensas ou valores de erro, uh-huh, para que avaliem potenciais soluções. Tais sistemas são bastante úteis, dentre outras, nas tarefas de reconhecimento de padrões, uma vez que ele é capaz de agrupar objetos dados semelhantes, sendo capaz de distingui-los de diferentes classes de objetos. Os bebês fazem isso o tempo todo quando exploram o mundo usando seus 5 sentidos. Entendi. Na verdade, todo bebê tem que ser supervisionado, mas é. Eu entendi o conceito da aprendizagem. Não tem ninguém ensinando o bebê, no caso, quando ele está explorando. Um exemplo prático de aplicação de aprendizagem não supervisionada na computação é o Google Photos. À medida que o usuário sobe um número considerável de fotos, ele é capaz não só de reconhecer as fotos de pessoas, mas capaz também de agrupar fotos da mesma pessoa. Fato. Por mais que ele não saiba de quem se trata. É verdade. Aí você acha que não sabe. Você exato. Acha. Você acha que ele não sabe. Ele faz isso sem a interferência do usuário, ou seja, de maneira não supervisionada. Daí tem um perigo. Uma vez que o usuário rotula um determinado rosto, as fotos subsequentes daquela pessoa receberão automaticamente aquele rótulo. Ele já sabe quem você é. Nesse caso, a aprendizagem passa a ser semi-supervisionada. Muito bom, muito bom. Leandro Krudzielski, 36 anos, professor, Curitiba, Paraná. Sou psicólogo, mestre e doutor em educação. Começou o julgamento. E professor de psicologia da educação na Universidade Federal do Paraná. Oh. Desculpe a carteirada inicial. É só para o e-mail ter chance de passar pelo filtro. Olha aí, conseguiu. conseguiu. O time de ciências do Nerdcast é muito bom e o resultado do último, 516 Ciências do Aprendizado, não poderia não estar na mesma altura. Mas gostaria de apontar uma canelada. Olha aí. Foi mencionado que na aprendizagem humana existem períodos críticos para adquirir várias habilidades e depois de fechadas essas janelas de oportunidade, a plasticidade cerebral meio que para e a chance de aprender novidades é muito mais difícil ou mesmo não acontece. Este é mais um neuromito. Azar. Ó, neuromito, cada dia uma novidade. Uma inverdade sobre o cérebro bastante famosa e propagada, até mesmo pela comunidade científica, como a história de só usarmos 10% da nossa capacidade cerebral. A presença de períodos críticos é bem fundamentada no estudo em animais como patos, ratos e gatos, mas não existem evidências que também ocorram em humanos. Embora aprendamos realmente muito mais facilmente durante a infância, sim, somos capazes de aprender quase tudo ao longo da vida toda. A poda de sinapses que acontece na adolescência não impede que novas sinapses possam acontecer e se manter ao longo da vida. Em um adulto, há menor velocidade de processamento, menor capacidade de memória, mas todas as aprendizagens continuam a acontecer sempre. A única exceção conhecida é justamente o exemplo citado no cast, sotaque na aprendizagem de uma outra língua, que sempre vai existir quando se aprende a falar uma língua estrangeira depois de velho. Não me julguem! Pode ser bem mais demorado, mas existem evidências de que até mesmo adultos com mais de 30 anos são capazes de aprender a usar o Snapchat. Ah, o nome do HM mencionado no programa é Henry Molaison. Oh. Seu nome foi mantido em sigilo enquanto estava vivo, mas depois de sua morte em 2010, enfim, foi revelado para o mundo. O que acabou não acrescentando muita coisa, mas tá aí, esse é o nome do cara. Muito bom, cara. Excelente e-mail. Excelente. Então, Azaghal, podemos aprender a usar Snapchat. Essa é a conclusão. Mas eu não quero. Está chegando o dia dos namorados. É verdade, todo ano. Todo ano nós fazemos o nosso programa, nossa rádio romântica, onde nós respondemos as suas dúvidas e vitórias e derrotas do mundo amoroso. A gente ajuda. A gente ajuda, ajuda as pessoas com seus problemas românticos. Exatamente. Então, olha só. Você sabe, todo ano a gente pede pra vocês mandarem as suas histórias, identificando se é uma história de pedido de namoro, se é uma história de derrota, se é uma história de um romance fantástico, um pedido de casamento, ou o que seja. Certo. Qualquer coisa relacionada ao romance, certo? Ao amor. Ao amor. Exatamente. E anualmente a gente pede para você mandar um e-mail. Sim. Mas esse ano será diferente, legal? Porque pelo sexto ano consecutivo, a Loja do Prazer vai patrocinar o Nerdcast dos Namorados. Toma essa, jovem. Ah, muito bom. E aí o que acontece? Esse ano a gente teve uma ideia diferente, que é, em vez de você mandar um e-mail, a gente centralizar as histórias através de uma landing page. Ou seja, estamos facilitando a nossa vida. sim, com certeza. Que fica no jovenerd.com.br/Loja do Prazer. Oh. E lá você vai encontrar um formulário pra você mandar sua história toda organizadinha e vai facilitar a nossa vida para recebermos e catalogarmos e colocarmos na triagem, certo? E quem for selecionado para que sua história entre no programa, todos que foram selecionados vão ganhar um kit romântico da Cacau Show oferecido pela Loja do Prazer, olha aí. Peraí. Você entra em jovenerd.com.br/Loja do Prazer. Twitter. Isso, manda sua história. Você manda sua história de derrota, seu pedido de declaração, sua busca por alguém, por uma alma gêmea. E se você entrar no programa especial de Dias Namorados do Nerdcast, o que já seria um prêmio fantástico, você ainda ganha um kit, um presente da Loja do Prazer com a Cacau Show. É, rapaz, olha aí que bonito. Impressionante. Muito bom. Aliás, olha, tem que entrar no programa. A gente pode ligar pra pessoa, às vezes não entra. É, você tem que ouvir o programa e ver a sua derrota lá. E aí você vence. Ou seja, você vai em jovemnerd.com.br/lojadoprazer. Sim. Eu espero que você saiba escrever Loja do Prazer. E lá você vai mandar a sua história. Exato. Vai mandar a sua tentativa de participação no Nerdcast especial Dia dos Namorados. E aproveitando que você vai estar lá nessa landing page, você vai encontrar várias ofertas da Loja do Prazer com ideias para presentes Dia dos Namorados. Ó. O que eu achei excelente, porque as pessoas só lembram em cima da hora. Sim. Então, já que você tá lembrando agora... A Loja do Prazer tá te lembrando com antecedência. O favor que tá fazendo pra você. Porque até se você for um solitário, você pode comprar um presente de namorado. pode, com certeza. Pode ser desde o romântico e recatado. Ó. E do lar. Nossa. Para o sadomasoquista Hardcore Extreme. É, a gente tudo. Não pode julgar mais ninguém. Ninguém julga ninguém. Você que sabe. Tem até, Azaghal, fantasias eróticas de super-heróis. Olha só, jovem nerd. Se prepara, malandro. Além disso, olha só que maneiro. Você pode usar o cupom de desconto. Agora. Essa história toda até agora estava muito bonita, mas agora é o que interessa. Cupom para ganhar 20% de desconto na sua compra e ainda pagar em 12 vezes sem juros no cartão. Caraca, isso levanta qualquer um. É só escrever o cupom completamente apaixonados. Peraí. Esse é o cupom. Léo, qual é o cupom? Completamente apaixonados. Perdemos toda a nossa timidez. É tudo junto. Completamente apaixonados é o cupom de desconto. Excelente. E olha só, a Loja do Prazer manda tudo pra você em embalagens reforçadas, lacradas e discretas. Reforçada porque de repente que tá lá dentro pode querer sair, né? Ah, muito bom. Olha só, lembrando, você tem até 180 dias pra trocar se você não gostar. Ok. Ok, problema de fazer. Lembrando, com atendimento super rápido, discreto e com entregas em até 4 horas em São Paulo. Caraca, se tiver naquele desespero... No desespero eles atendem, cara. Muito bom. Tipo, é hoje. Tá rolando já. Hoje. Tá rolando. Muito bom. Tá lá mandando a sua história pro Nerdcast Dia dos Namorados acessando jovenerd.com.br/lojadoprazer. Juntos pra cair no mar, fazendo amor pela primeira vez, completamente apaixonados, tudo girando feito um carrossel. Antes de mais nada, falou aí, os monstros que atormentam os heróis. Não necessariamente. Os heróis, as vítimas. Aonde o tubarão atormentou os caras? Claro que atormentou, porra. Peraí. Acabando com as famílias. Peraí, mas a água é o habitat natural do tubarão. Mas ele atormentou os caras, maluco. Nós éramos os monstros que invadíamos seu território. É isso aí. E você não sabe se tem família tubarão. Você foi lá e destruiu o bicho. Cara, é o ser... Ele podia nadar mais pra lá, Dave. Aí as pessoas podiam ir também tomar banho em piscina, né? Tubarão não saiu da água, não foi na areia, não foi no restaurante atacar as pessoas. Mas isso é maneiro. Um sharknado. É, não foi um sharknado, deveria ser. Não, mas olha só, o tubarão... foi bem você falar isso, que a gente tem que definir aqui o nosso conceito do que é o monstro. O que é o tubarão monstro? Não é um monstro. O tubarão é a criatura lutando pela sua sobrevivência. Opa! Concordo. O tubarão, não da natureza. No filme Tubarão, ele é o monstro. Ele é o monstro que mata as pessoas e atormenta a vida dos heróis. O tubarão pula em cima do barco! Peraí, qual tubarão? Você tá falando do tubarão 1? Claro, o único. Bruce, você tá falando do final do filme? É. Ah, em que os caras pegam esse barco e vão lá pra matar matar o tubarão. Então, mas era não era um cruzeiro da Disney e o tubarão entrou dentro do barco e matou a criança no tobogã. Não foi isso que aconteceu. Eu não tô discutindo a moralidade de matar o tubarão. Estou dizendo o que acontece no filme. Caraca, os caras pegam um barco e vão matar o tubarão. O tubarão falou, vai tomar no cu. Então, vai tomar no cu, seus filhos da puta, que eu vou comer esse barco inteiro, seus merda. Então, por isso que ele é um monstro. Ele quer matar os caras. Ele não quer matar, ele tá se protegendo. Não, caraca, o tubarão era só de nadar. Vou embora, tchau. Mas aí você não sabe se tem a família tubarão ali naquela região estabelecida já. É, o 2 fala, né? O 2 é a vingança. O 2 realmente é a mãe, eu acho, dele, que vem realmente vingar. Aí já começou a ficar sobrenatural. Tem isso? Eu não lembro disso. No, aquele filme Orca, Baleia Assassina. É. Esse filme é terrível. Pior que Tubarão, inclusive. Esse filme é terrível. Esse é pior que Tubarão. Tubarão é ótimo, o filme. Não, pior no sentido de da agressividade. Tá. Tava lá o cara pescando orca. Aí pescou uma baleia orca e a baleia orca pariu. Certo. No susto. Dentro do convés do barco. Aí o cara pegou a mangueira e jogou o feto orca na água de volta. Certo. Tava pronto ainda. Foi nasceu prematuro. Ah. Aí o pai orca, que tava vendo essa barbaridade toda no alto mar, falou assim: olha aí. Caralho! Vocês vão sofrer. Eu vou matar um por um. E a orca matou todo mundo. Mas é engraçado, do ponto de vista biológico, isso faria até mais sentido. No sentido que eles são mamíferos, né? E existe essa relação realmente de perda e de vingança, coisa que o peixe não tem. E aí eu volto ao tubarão, que tem a ver essa coisa que o David brincou, pô, a gente tá lá e realmente fudendo a vida, o habitat do animal, caralho. Mas o próprio Quint, que é o pescador experiente, lá, pra quem não assistiu aí, vale ver o filme, Top é foda pra caralho, ainda hoje. Enquanto eles estão bebendo e conversando sobre o tubarão, ele contando a história lá do trauma dele, de ter visto os amigos sendo comidos e tal, ele fala assim, cara, o lance é que você olha nos olhos do tubarão e ele tem aqueles olhos negros de boneca, e você não enxerga ali vida, né? Aquilo ali é a interpretação de um homem simples, exatamente do que eu acho que é essa essência do monstro que a gente está procurando. O monstro, ou, por exemplo, os dinossauros, que são os monstros aí que normalmente iniciam a paixão, né, da gente quando é criança, eles sugerem, talvez nos lembrem, que nós não estamos no topo da cadeia alimentar, que a gente se engana o tempo todo que nós estamos. E eu acho que isso nos fascina, lembrar que existiram monstros caminhando sobre a Terra, coisas que podiam nos devorar, acho que lembra a gente da nossa insignificância, saca? Acho que é muito por aí. Mas agora, sendo prático, eu acho que não devemos incluir animais, porque senão a gente tem aí, tipo, aquele do Prey, que são os caras que vão num safari e são cercados por leões. Os leões são monstros? Não. O monstro, olha só, o monstro ele é um medo sem nome ainda. É. King Kong é monstro. Mas o tubarão do filme, ele é tratado como um monstro. Como um monstro. Ele é um filme de monstro. Então, na verdade, o monstro são criaturas em que o ser humano não entende. Exato, é. Não, olha só, por exemplo. Eu sou time tubarão. Eu acho que a gente devia ter comido todo mundo. Buscando essa definição de monstro, deixa eu trazer um filme que é um bom exemplo disso. Que é outro filme do Spielberg, aliás, o primeiro filme do Spielberg, chama-se Encurralado. Exato, do caminhão. Chama-se Duel, em inglês. Um filme de 1971, onde um cara tá na estrada e o filme inteiro é ele sendo perseguido por um caminhão. Isso. Só que o caminhão, ele nunca mostra o rosto de quem está dirigindo o caminhão. Ele mostra que tem uma pessoa lá dentro, obviamente, mas ele trata o caminhão como um monstro. Exato. O cara chega a parar num posto de gasolina, ele vê que o caminhão tá parado lá, ele procura o motorista, ele nunca vê o motorista, ele não sabe, nós também nunca vemos o motorista. E quando termina a perseguição e o caminhão rola ribanceira abaixo, o Spielberg mostra a morte do monstro, né? Com o pneu girando cada vez mais devagar, parece um batimento cardíaco, o óleo vazando como se fosse o sangramento do monstro, e aí quando o pneu para de girar, é a morte do monstro, e não, mais uma vez, você não vê o cara, né? Exato. O que interessa é, e aí o filme acaba, entendeu? A genialidade do Spielberg de você não enxergar o rosto em momento algum do cara, é o que eu falei, é um medo sem nome. O próprio autor do livro do Tubarão e os envolvidos chegaram a dar entrevista dizendo que eles se arrependeram um pouco no sentido da vida selvagem e tal, ter sido tão prejudicada depois que eles mitificaram o o tubarão no filme. Como um monstro. Transformaram num monstro. Se arrependeram? Não, não se arrependeram, mas nesse... Devolveram o dinheiro. Devolveram o dinheiro. Devolveram o dinheiro. Fizeram a fundação. Ah, meu irmão. Salve o tubarão. Olha, gente, vim dizer aqui só que eu tô meio arrependido, mas festinha no iate. Tá tudo beleza. Vamos caçar os tubarão, botar esse filho da puta lá na parede lá de casa. Porra, aí não, né? Uma vez que você entenda, você desmistifica aquela criatura, ela perde o aspecto de monstro, né? Então a graça do escritor, do cineasta que seja, é você manter o medo. É você, que porra, que tá ali na esquina? Cara, não sei, eu sei que ele é grande e ele pode te devorar. A gente ser devorado é algo muito primal, né? Algo que a gente esquece que já aconteceu e pode acontecer. É sinistro. Aquele filme A Bolha Assassina, que normalmente é citado como um dos grandes monstros do cinema, né? Esse estabelecimento, ele tinha, principalmente na refilmagem de 1988, que repito aí pra galera, assistam, ainda é muito foda porque os efeitos são práticos. Os bonecos, bem, as mortes. Bem assustador. Bem maneiro. Alexandre, fala a sinopse rápido, só pra galera saber o que é a bolha, que é velho. Cara, cai um meteoro na Terra e esse meteoro traz uma forma de vida alienígena bizarra que começa a matar e a absorver suas vítimas, né? Ela não tem forma, né? Ela é uma geleca rosa. É uma geleca, exatamente, uma geleca rosa. E aí a tag do trailer e dos cartas na época dizia mais ou menos assim: se tivesse uma mente, você poderia tentar argumentar com ela. É foda. Se tivesse um rosto, você poderia encará-la nos olhos. Se tivesse um corpo, você poderia alvejá-la com balas. Mas não tem, velho. Essa porra é o quê? Uma geleca, sem mente. É, e aí é isso que é o monstro. Exato. É bem maneiro. E aliás, esse filme é um filme da década de 50, que foi refilmado na década de 80, muito bem refilmado. A gente gravou um zona de spoilers. Ah, de A Bolha Assassina da década de 80, que tem um link aí no post pra vocês verem. Mas é um filme bem maneiro. Assim, tem aqueles clichês anos 80, aquela turma de adolescentes, aquela parada toda. O policial que não acredita. Eu sempre adoro o policial que não acredita em um herói ou heroína. Claro, a bolha comeu o Bud ali, o meu cachorro. Oh, come on, Todd, you're still lying around. Tipo, não, cara, você vai morrer. Ele vai e morre, o policial vai lá e morre. Exato. Mas ainda nesse negócio de monstros de animais, tem aqueles monstros que são as versões gigantes de animais. Tipo, as aranhas gigantes, formigas gigantes. Os animais gigantes, exato. Aí o King Kong se encaixaria também nisso, acho. Também, claro. Não, peraí, King Kong já é um monstro. Não é animal. É um macaco gigante. É um gorila grande. Que? Um gorila gigante. Mas, cara, não é só um gorila gigante, cara. Ele tá na mesma categoria das aranhas gigantes e das formigas gigantes. Sim. Se você vê um cachorro gigante... é um monstro. Você considera um monstro. É um monstro. Cara... Só o teu cachorro de madame que é normal. Então, tipo, um fila pra você é um monstro. Ah, então beleza. Então um escorpião gigante que tem no RPG não é um monstro, é só um escorpião. Um escorpião gigante é só um escorpião, que é asqueroso do mesmo jeito. Mas você tem problema com o escorpião normal. Você não precisa dele gigante, já é um problema sendo escorpião. É, de certa maneira é pior, né? Esse bobear é mais fácil se desviar do ferrão dele quando ele é gigante do que quando ele é pequeno, né? Pois é, que ele é mais lento. A gente aprendeu isso no filme do Guerra Civil. Cara, mas isso também faz um resgate maneiro. Existe um grande mestre dos efeitos especiais, quem é mega nerd aí de monstro deve conhecer, que é o Ray Harryhausen. Sim. Foi um, filmes dele da década de 50 foram muito emblemáticos pra quem curte aquelas aventuras do Simba, o Jasão e os Argonautas. Foda demais. Um dos últimos filmes dele foi a primeira versão do Fúria de Titãs, foi um dos últimos filmes que ele fez os efeitos, que também é... Espetacular. Depois que a técnica do stop motion, que ele aprendeu com os mestres dele e estabeleceu essa coisa do... Por que ele era muito convidado e fez muito sucesso? Porque ele tinha essa coisa do peso. Teve algum filme aí do Clash of the Titans novos aí? Sim. Nossa, parabéns. Pois é, eles têm, apesar de monstros legais e ser um resgate desses monstros, da coisa toda dos deuses e monstros gregos e tal... Esse filme é uma merda, só pra... O filme é uma merda, claro, o filme é uma merda. Mas assim, os monstros, pra piorar, eles são rápidos, cara. Eles são gigantescos e mega rápidos. Isso não faz sentido e o Ray Ray Harryhausen, ele tinha essa pegada, ele tem, cadê a cadência do monstro chegando, entendeu? Se ele dá uma patada, você tem o tempo de dar a volta. Cara, isso era muito foda e sobrevive até hoje também, o estudo do cara. Eu gosto muito de Monstro Gigante, porque eu gosto do embate Davi versus Golias, sabe? Eu gosto desse conceito, entendeu? Você é micro, você é pequeno, comparado àquele grande desafio, e você vai lá e consegue, entendeu? Tanto que Shadow of the Colossus é um dos meus jogos preferidos, porque você é aquele Davi versus Golias o jogo inteiro. Total. E aí, lá vai o Zagal fazendo isso. Eu não vou nem comentar. Mas você é o jogo veneno. Fala aí. É o cara que quer matar o tubarão, o cara que considera o King Kong um monstro. Sabe onde o King Kong não é um monstro? Na ilha do King Kong. Lá ele é só o King Kong. Ninguém chama ele de monstro. Não, não. Lá ele é adorado pelos... Ele era um deus, é. Ele é um deus. É, adorado porque ele faz sacrifícios humanos. Mas eles estavam aqui com isso. Ele come os humanos. Mas ele... Você entende que o King Kong não fala. Ele não chegou pros índios e falou, aí... Me dei humanos. Toda a lua cheia, uma humano ali pra mim comer. Ele tava na boa. Os caras chegaram e falaram assim, aí, King Kong, come essa parada aqui que vai estar tudo certo. E o King Kong falou, tá de bobeira, vou comer. Não pediu. Isso. Não, e outra coisa, na verdade, ele não necessariamente comia. Porque ele não come lá a garota quando ele leva. Ele é verdade. Ela pra cuidar dela. Olha, caraca, bem abriu um novo horizonte. Vai que ele tinha uma creche de humanos que ele salvou do sacrifício. Ele era legal, né? Exatamente, ele era legal com as pessoas. E essa galera todo mundo de fome que ele tinha uma banana gigante pra comer. É, as pessoas ficavam lá perto dele, só que, pô, a ilha é cheia de perigos. A mulher quase morreu pra tiranossauro, pra cobra gigante, pra inseto. Ele, às vezes, não conseguiu proteger todo mundo. Talvez, mas aí realmente é a tragédia, né? É a tragédia do homem, de novo, achando que aquela porra é um monstro pra ser exibido para as massas. E ele tava lá, eu concordo com o Dave, ele tava lá na boa. Tava na e boa. O Shadow of the Colossus, que o Jovem Nerd adora, que mostra quem é o Jovem Nerd, é uma ódio. A egoísmo humano. Mas é. Sim. É o egoísmo humano. Você a gosta de uma tragédia. Não é tragédia. É uma tragédia pros colossos. Pros colossos. Pro cara também. Pro cara por quê? Peraí, quem matou a mulher do cara? Por quê? Não sabemos, não é importante. Não é por causa da mulher, porque no final o cara... Não, eu quero saber, ele mata um monte de monstros por causa da mulher. E depois ele é a mulher revive a namorada, só que ele vira um colosso. Olha aí a maldição. Os colossos preferiram estar vivos e não ter maldição pra ninguém, tenho certeza disso. Não, mas é todo mundo. Eles estavam na boa. O jogo é maneiro de qualquer jeito. Não é, o jogo é absurdo. Colossofobia. Eu tava lembrando do Clash of the Titans, que é um filme horroroso mesmo, a refilmagem, né? Mas ele tem a frase que a gente guarda e usa aqui na nossa vida até hoje, que é o Release the Kraken. Não! Com aquela voz do... Como é que é com a voz do Leonison? Release the Kraken. I'll find you. Release the Kraken on you. E o Kraken é muito foda. Quando eu vi no trailer, eu falei, caralho, esse é o meu Tarrasque. Entendeu? Que eu sempre quis botar na aventura de RPG. É um puta monstro gigante, obviamente mal aproveitado pra caralho no filme, né? Tá com Mas o conceito desse monstro gigante eu acho animal demais. Mas engraçado, deixar eu pergunto você, você gosta mais do design, falando agora de monstrologia, né? Uhum. Desse Kraken, ou por exemplo, do Kraken dos Piratas do Caribe, que é mais animal e menos antropomorfizado, né? Menos humanoide. Mas você não vê, você vê os tentáculos, né? Do Kraken do Piratas do Caribe. Mas é isso que eu acho. A boca dele é gigantesca, acho que é verdade. Eu acho que engraçado, eu acho que o Kraken do Piratas, que é o Kraken, digamos, original, aquele monstro primal mesmo, né? Que existe ali. Sei lá quanto tempo, ele assusta mais, na minha opinião, porque ele não tem braços de pessoa, sabe? Não é, você não entende uma forma, como a gente falou da orca, que o David tá falando, reconhecível. Ele não é mamífero, ele é uma parada que você olha no olho dele e você não vai enxergar ali uma sapiência. Solano, eu curto. O meu tipo preferido de monstro é esse que pode ser que exista, entendeu? Que faça mais sentido que exista, né? E o Kraken dos Piratas do Caribe, ele teoricamente ele é um bicho submarino, né? Um bicho aquático. É. Possivelmente, teoricamente, na teoria, né? O monstro invisível é muito mais... O que você não consegue compreender direito, ele é muito mais assustador, né? Uhum. As lendas vêm da coisa da lula gigante, que é um polvo de proporções gigantescas, que as pessoas não conseguiam compreender o que era isso. No caso, é lula ou é polvo? É. Não é a lula, não é um polvo. É um polvo, é o polvo. Você tá falando do polvo, é. O polvo gigante é, existe, tá? Não é tão grande quanto o Kraken. Então, não, sim, sim. Mas existem realmente... É... Não, o gigantão que existe é a Lula gigante. Esse, sim, é isso a Lula gigante. É, pois é. Mas não é gigante que nem no cinema. É gigante proporção de uma Lula normal, entendeu? É, ela se tornou gigantesca pelas histórias de pescadores. Que é disso, de novo. É o mar, né? Você olha aquela sombra, aquela forma bizarra ali que você não reconhece. O que foi aquilo? Velho, é um monstro. O que será? Como será essa forma? Um bom estudo é você catar, por exemplo, as ilustrações medievais dos navegantes. A forma como eles encaravam as profundezas era uma coisa assim de você ter pesadelo, né? As criaturas devorando os navios e o que tem ali dentro, escorregando pra dentro da garganta de criaturas tão enormes que você não conseguia, você enlouqueceria, uma coisa Lovecraftiana, de porque seu cérebro não consegue entender o tamanho daquela porra. Isso é muito, sim, foda. É, interessante. E tem, eu acho que o original disso tudo, não sei se é o original, né? Não o original dos monstros marinhos, mas dessa coisa da novelização e do misticismo, talvez, um pouco do próprio tubarão, da orca, foi o Moby Dick. Ah, sim, que aí você tá falando do totem mesmo que inspirou o próprio tubarão e outras coisas do mar, né? Aí você tem o animal ali com uma leve sapiência, né? Uma vingança e a obsessão do cara é realmente, principalmente naquela época, né? Pra quem for resgatar o livro, inclusive, ele leva muito tempo inserindo você no contexto da navegação da época dos baleeiros e aquela vida difícil e o nego morria toda hora, essa porra da pesca perigosa, né? Do Discovery, é no Discovery que tem pesca mortal. Aquilo ali era a realidade dos caras quando eles saíam pro mar pra ganhar a vida. E aí você, uma vez que se entre naquilo ali, você realmente estava isolado das referências que te davam calma. Eu tô vendo ali uma casa, né? Uma janela, agora no mar, o que que tem aí embaixo? Esse bicho vai comer a gente. Realmente volta você a você ser criancinha. Né? E olha só, eu não li Moby Dick, mas tem uma frase que eu peguei de Star Trek First Contact. Que cita o Moby Dick. Então, ele gosta, não é, o Alexandre Picard? Ele é mega viciado, gosta, não é isso? Gosta, é. O Picard. E eles estão falando, aliás, outros monstros fodas do universo Star Trek são os Borg. Não tem como conversar. Eles vêm assimilar você, transformar você num mix de máquina e tecido orgânico. E a personagem, ela fala assim, olha... O problema é o seguinte, os Borgs, eles tomaram a Enterprise e você simplesmente destrua a Enterprise, você destrói os Borgs. Acabou. E ele não queria. Não queria destruir a nave dele, a Enterprise. Não queria perder essa batalha pra eles, né? E aí ela fala que ele tava obcecado, e aí ele cita uma passagem de Moby Dick, que ele fala assim, eu acho muito foda, olha só, que ele tá falando sobre o Capitão Ahab, né? E o seu ódio contra a baleia, contra o Moby Dick. Se seu peito fosse um canhão, ele atiraria seu coração contra ela. Né? Mostrar o que é a paixão e ódio, obsessão. Né? A obsessão, né, cara? Eu atiro o meu coração pra matá-lo, sabe? Muito interessante essa relação do herói contra o monstro, né? E talvez exista também uma questão muito antropológica do homem vencendo a besta, o selvagem. Eu estou me impondo perante a natureza. Você não vai me vencer, não. Eu vou conquistar essa porra aqui, sacou? É legal isso também. Ah, é, com certeza. E nesse caso, ele não tá só atirando pra ferir o monstro, mas ele tá jogando todas as emoções dele naquilo. É. Todo o ódio, toda a vingança, né? Aliás, no caso, o Moby Dick, né? Mais uma vez, é um animal que acaba defender aí, que não deveria estar. Eu não falo mais nada. Mas na história, a parada da Moby Dick é que ela também perseguia eles, né? Tipo, tudo bem que eles caçavam ela, caçavam eles estavam baleias, caçando as baleias. Caçavam baleias, né? É. E ela se coloca num trajeto também de vingança, assim como a orca. Com certeza. A orca assassina. E ela é albina, isso também cria uma diferenciação ali, uma mutação, que, né, que o bicho, ele é diferente dos outros. O que que tem dentro dele ali, quando você bate, né, ele fala, ele bate o olho no olho do bicho ali e ele, aí você não sabe se ele tá louco, né, ou se o bicho realmente é como é que é o nome daquela besta bíblica dos mares? Tem o Behemoth e um outro nome aí que eu tô esquecendo, que é o equivalente ao Kraken também, de todas as outras culturas e religiões, mas que é, será que é só uma besta? Ou existe ali uma centelha do diabo, né? Está muito ligado à religião também, será que o diabo... Leviatã. Tá... O Leviatã, exato. Será que existe ali, será que Satanás? É você, Satanás? Satanás! Que está movimentando aquele animal ali pra, tipo, não é possível, né? Aquele filme com o Michael Douglas, foda pra caralho, dos leões, que a gente citou aqui, A Sombra e a Escuridão. Sombra e a Escuridão. É muito disso. Tem um cara que fala, meu irmão, são só dois leões que estão malucos, eles estão comendo todo mundo e tal. E o outro fala, não, cara, eles estão se comportando, tem sempre alguém nos filmes de monstros que fala que não, tem um aspecto sobrenatural aí, e o outro, é o Mulder e a Scully, né? Isso também é muito foda, quando você brinca bem. Ah, muito foda. Uma coisa que você falou, essa coisa dos animais albinos, você tem aí vários filmes com animais albinos revoltados. Tem o cujo, aquele cujo, animais albinos revoltados. Ele não é albino não, cara, você tá maluco? Cujo era um cachorro branco. Que branco, velho? Não. Era branco. Não, ele é um... Não, ele é um, não, tá maluco. Ele é um... Como é que é o nome daquele cachorro que acha as pessoas na neve? São Bernardo. O São Bernardo. São Bernardo. Ele tá com raiva, porque o morcego mordeu ele. Ah, então era só o búfalo ele mesmo. É albino, então. Não, o búfalo é branco, é, mas... Bichos albinos, olha a categoria que o cara traz. Coitado do Cujo. Meu Deus. Pô, peraí, eu lembro de bichos albinos. Congo. Congo. Ali, mais um. É, do Michael Crichton, acho, o livro também, baseado no livro. E os macacos no final são bizarros. São albinos também. Eles estavam lá quietos lá e o nego foi atrás, né? Também. Então, esses monstros são os monstros que a gente cutuca e aí eles revidam. Que isso? A gente vai lá perturbar eles. E aí, pra quê, né? Ser humano pedindo pra se fuder. A raça humana... Cara, eu não sei até hoje como ainda existe a raça humana. Tu tá aí por quê? Por que não foi embora ainda? Eu não estudo, cara, porque eu busco conhecimento, cara. De certa forma tem essa divisão, né? Tem os monstros que estavam quietos lá, tipo os colossos do Shadow of the Colossus, tipo o tubarão. O tubarão tava tão quieto, enfim, o King Kong. E a gente foi lá, o homem foi lá, incomodou, e agora o monstro quer ferrar com a nossa sociedade aqui e os nossos bons costumes. E tem os outros que vem o elemento, ele é às vezes o elemento literalmente alienígena, que cai e ele incomoda, ele que tá sendo o causador do problema. Em qual categoria então a gente encaixaria nisso o Godzilla? Ele seria o que a gente mexeu ou ele que decidiu mexer com a gente? Porque a princípio a gente criou ele, com as explosões atômicas. É, ele é um monstro metafórico. Godzilla? Godzilla! Godzilla! Ele não sabe disso. Ele não sabe, graças às suas armas nucleares eu nasci. Bom, mas ele tem uma certa inteligência. Graças ele começa como inimigo e começa destruindo, mas depois... É, depende do Godzilla que a gente tá falando. Se for o desenho animado, ele tinha até um sobrinho. Sobrinho. No filme japonês, o Godzilla depois vira um aliado dos humanos, né? Ele combate outros monstros, né? Mas o Godzilla, fazendo uma comparação com monstros humanizados, né? Monstros humanos, né? Se assim pode dizer. Godzilla seria o Frankenstein, porque ele foi criado ali, ele é meio perdido ali naquele universo. Então, é natural. O Jurassic Park novo, ele meio que fala um pouco disso quando eles criam aquele... Albino, hein? Bicho albino, 3D. É, tem um dinossauro albino no Jurassic Park novo? Tem, porra. Eu não vi, eu não sei. Velociraptor, barra T-Rex lá, albino, pode crer. Olha aí, tem uma categoria, Voltor. Tá vendo? Tá vendo? Albinos. Tem alguma parada que eles usam, tipo, ser albino parece... Não, não, não, isso é ruim. Coitado dos albinos, cara. Um abraço pra todos os albinos aí que ouvem o Nerdcast. Pois é, isso é uma sacanagem com os albinos, né, cara? Bizarro. É como se tivesse uma categoria de monstros canhotos. É. Esse terrível monstro canhoto vai vir pegar você. Tudo que é diferente, né? Exato. Acho que na real ele tava meio perdido ali, por isso que ele não sabia o que fazer, ele não sabia quem ele era, ele não sabia o que era. Traçou uma reta e foi. Isso, no original ele é mau, ele não é bom, não, ele acorda lá no Japão e, meu irmão, vou sentar o cacete em todo mundo aqui mesmo e eu sou o resultado da sua criação. Ao contrário do Frankenstein, que depois a gente vai falar, imagino mais um pouco, que foi, a pessoa pensou naquilo, né? Acho que a metáfora do Godzilla puxava muito mais do vocês não sabem com que vocês estão... as consequências que isso vai ter no futuro. E aí, deu um lagarto gigante aí, que solta raio pela boca. Acho que é mais um... Olha, só alguém realmente, na hora que tava testando a bomba, cutucou o Major lá e falou assim, Major, E se por acaso um lagarto passaria e se transformar num monstro? Você está louco, sargento? Vai lavar, vai cortar as batatas. Porque ninguém pensou nisso, né? Nem preveria isso, puta que pariu. É assim que nascem os Hulks. É, porque o Hulk é um... Né, ó... É um monstro, ah, né? É, um... é, exato. O também é o medo é pela imaginação. Que é outra categoria muito boa, tá? Os monstros, as deformidades, as aberrações da natureza criados pela radiação. Tem várias. Pela química, tipo Jekyll and Hyde. É, não, é porque eu acho. O lance da radiação aí, sim, assim como os monstros albinos que a gente descobriu aqui no Nerdcast de hoje, existe uma categoria dos monstros radioativos. É, obras até relativamente recentes, tipo Metrô 2033, e filmes como Chernobyl, que é um lixo, mas a ideia é boa. O próprio Vingador Tóxico mexe um pouco com isso. Mosca. A mosca original. É verdade. O original da cabeça branca, né? É. Que é albina também? Ela é albina. Caralho! Albina, olha aí! Olha aí. Não é possível, gente. Os monstros são albinos. Era o medo. Será que da existe radiação? O medo do albino? Existe isso? Caraca, existe. Cara. Albinofobia? Caraca, tem. Não, mas peraí. O mosca original não é cabeça branca. É um homem de cabeça de mosca. Só isso? Cabeça de mosca não, normal. Sim, sim, mas é porque o nome do filme é A Mosca da Cabeça Branca. Ah, é verdade. E aí eu acho que tem essa... Na refilmagem da mosca com o Jeff Goldblum, uhum, que é um filme extremamente nojento, disgusting, mas é um filme bom, um filme bem muito feito. Muito foda. Muito é bom. Um filme que... É um monstro que dá, tipo, certo pavorzinho. Ali, dá um nojo, tipo, quer manter distância daquilo. Não, é muito nojento. O filme todo é muito nojento. Mas, né, é um puta filme de terror. O cara vai se transformando lentamente na mosca, porque. Só que eles modernizaram um pouco a história, colocando a origem da monstruosidade sendo uma máquina de teleporte, né? O teleporte, ele vai testar o teleporte. Primeiro que tem a cena super nojenta que ele testa o teleporte com um macaco, e aí sai uma massa de carne viva. Não, dá só uma patada no vidro, plof. Patada sangrenta. Cachorro que virou massa de carne. Tem alguma porra na agenda dessa. E aí, depois que ele conserta a parada, ele entra lá, só que tinha uma mosca, entra com ele. Parabéns, cientista, que não isolou seu porra. Meu irmão, o cara pra fazer toner de impressora. Os caras são todos cri-cri, como não pode entrar uma partícula de poeira no laboratório. Esse cara, não. Tá de janela aberta. Mas ele fazia o laboratório na casa dele. Porra, mas que cientista de merda é esse que não tem cuidado mínimo? É o Jeff Goldblum. Ah, ele era um cientista de merda, ele deu sorte, caralho, eu descobri a parada foda. Não, primeira então, parada foda que ele descobre na vida dele, ele deu aí, sorte. Quando ele tá teletransportando os corpos dele da mosca, o computador não sabe o que fazer, ele manda fundir os dois organismos, né? Isso é o que dá você não contratar uma boa equipe de TI. Porque isso são coisas que você tem que anteceder essa parada. Isso tudo é protocolo. Você não pode deixar o computador decidir sozinho. Se o computador puder decidir sozinho, a opção dele é te fuder. Exato. Ah, tem uma mosca com um cara. O que eu vou fazer? Vou teletransportar os dois igual. Não. Eu vou juntar os dois. Que se foda. Ele pensou como um computador, né? Então, solucionar isso... E o Atila destruiu esse conceito, né? Você sabe, nerdologia, né? Ah, mas o Atila tem que separar. Se fosse um computador unir diferentes organismos, o cara ia virar o homem bactéria. Porque tem milhões de micro-organismos dentro dos nossos corpos que são seres vivos independentes de nós. Sim, e aí ele ia mesclar tudo, né? Nossa, cara? É muito chato, né? É o consultor que viabiliza qualquer filme. Sério, o Átila, ele é o Padre Quevedo da Nerdito, cara. Coitado Átila, pô. Refinando o que eu falei da categoria da radiação, ela, na verdade, é uma subcategoria do famoso monstro da ciência. Olha aí. É, que na ficção científica existem os heróis da ciência, os heróis da sobrenatural, digamos, ganham o poder. O Shazam não é um herói da ciência, ele é um herói do sobrenatural lá, por exemplo. Sim. Né? Einstein é um herói da ciência, é um monstro da ciência. Caralho. Porra, 3G. Tá falando nada. Quando abre a boca... Enfim, né? Os monstros da ciência, você tem todos esses, principalmente esses, né? Esses monstros que são as aberrações de experimentos científicos, tipo o próprio monstro de Frankenstein. Aliás, mais uma vez vamos falar que não é Frankenstein. Frankenstein é o nome do Dr. Victor Frankenstein. Que pra mim é o monstro. Porque o Frankenstein, o monstro dele, tava de boa, queria viver em paz, tava descobrindo o mundo. É, não, mas peraí. Tipo, ele fica puto porque o cara tenta matar ele. O monstro não tem nome. É isso. E aí... É. Mas ele não tem culpa também. O cara morreu, maluco. Aí ele juntou um monte de gente, um monte de pedaço de pessoas mortas e ele ressuscitou o cara, entendeu? Não, não tem como. Exato, exatamente. Que aí fica outro monstro da ciência também. Era o alerta da época, né? Se a gente pensar nessas décadas aí que cercam esse tipo de literatura. O próprio Lovecraft, que escreveu também aquele que o cientista também Reanimator. O Reanimator. Era um alerta, né? Até do pouco conhecimento que as pessoas tinham da ciência, de manipulação enfim, do corpo e tal, sobre essa prática, né? O que será que estamos causando e tal. Toda tem, obra... Tem também, mais ou menos nessa época, o Dr. Jekyll and Hyde. Sim. Também é por uma fórmula que ele acabava também enlouquecendo e se transformava num monstro. Uhum. E o Homem Invisível. Que também é considerado por muitos um monstro. Sim. É, porque ele enlouquecia, né? Uhum. A fórmula o deixava louco. Exato. Vale a menção honrosa ao filme do Chevy Chase aí, clássico, comédia do Homem Invisível. Memórias de um Homem Invisível. Muito bom. E o filme é legal, o filme é legal. O filme é legal, cara. É bom mesmo. Mas eu vou falar, contraponto... Se tiver que ver um filme de Homem Invisível, veja esse, não veja aquele Homem Sem Sombra. Mas não, eu gosto do Homem Sem Sombra. Eu gosto. É uma merda, cara. Eu gosto olha só, porque... Não, esse pera aí, filme, deixa eu... olha só, pessoal. Esse filme teve um momento de spotlight... que foi o macaco ficando invisível. E aí o nego mostrou pra caramba essa cena, e era uma revolução dos efeitos especiais, era muito bem feito. Ele ia ficando invisível de fora pra dentro, ou seja, primeiro sumia a pele, você via só toda a musculatura dele, aí ia sumindo, até sobrando os ossos só, e aí depois sumia tudo. O que não faz nenhum sentido biológico também, que deveria sumir primeiro as veias, né? Mas tudo bem. E aí esse filme foi todo... Caraca, esse filme... Ninguém da nova geração conhece esse filme. Só a gente conhece. Graças a Deus, e deixa porque assim, a gente ficou impressionado falando com esse efeito especial. Não, vocês estão muito duros. Primeiro, é com Kevin Bacon. Primeira coisa, é obrigatório, é igual o Nicolas Cage. Você tem que ver filme com Kevin Bacon, com Nicolas Cage, tá? Que também Kevin Bacon já matou muito monstro lá no Ataque dos Velhos Malditos. Daqui a pouco a gente fala. Também. Mas olha só, porra, além dos efeitos especiais ainda serem fodas agora, ele é dirigido pelo Paul Verhoeven, que fez o Robocop. Sim. E, cara, ele tem essa essência do... Esqueci o nome do original do Homem Invisível, que enlouquece. Enlouquece. Eu acho que esse lado é bacana. É porque eu concordo que o Kevin Bacon, no meio do filme, ele vai de um cara meio babaca pra um genocida muito rápido, né? Existe um filme clássico aí dos nerds que reúne esses grandes monstros da Universal Studios. Ah, sim. Que é o nosso queridíssimo Deu a Louca nos Monstros. Monster Squad, cara. Que, olha, eu vou falar, o efeito, eu não lembro quem que faz os efeitos especiais, cara. Talvez seja o Stan Winston. Tem uma escola agora com o nome dele, Stan Winston. Exato. E o filme, esse filme do Deu a Louca nos Monstros, ele reúne o Frankenstein, o Drácula e um dos mais bem feitos desse filme é o Monstro da Lagoa Negra. É muito foda. Nesse filme você comprova que o Frankenstein lá, o monstro de Frankenstein, é bom. É ali, né, cara? Porque não, mas no original, pelo menos no filme original, no livro, nem tanto porque é diferente, mas na maioria dos filmes o monstro de Frankenstein, ele não é uma criatura má. Sim. É, mas olha só, a gente tem que pensar, né? A gente viu esse filme com regra dos 15 anos foda pra esse filme, né? A gente viu quando a gente era moleque. Mas tem coisa boa, porque esse filme pegou, justamente, falou, pegou os monstros clássicos da Universal. O Drácula, a múmia, lobisomem, o monstro de Frankenstein e o monstro da Lagoa Negra. E ele fez uma comédia adolescente. Sim, era um meio que... Goonies com monstros. Exatamente. Foi procurando fazer um negócio meio Goonies. Sim. É, na verdade, não era nem... Acho que era meio Scooby-Doo, né? Era meio... Não, ele tem bem uma pegada mesmo do Goonies, que é, tipo... É. Eles têm lá o clubinho deles de monstros. É, Monstros Squad. As regras, eles sabiam as paradas todas. Aí tem que, tipo... Tinha a garota que tinha que falar... livro em alemão, aí se não fosse virgem não funcionava, aí tipo, aí ele vai com a irmã mais velha de um dos garotos, aí tipo... É que eu acho que ele sobreviveu. O João não contou. É, né, eu acho que esse filme acaba sobrevivendo, na regra, na minha opinião, assim, na regra dos 15 anos, salvo alguma coisinha ou outra, claro, porque primeiro, de novo, os efeitos são práticos e eles abalam, até hoje, é muito bem feito. A múmia foda sendo desmembrada lá, desenrolada. Só o Drácula... A explosão que... do lobisomem é muito bem feita, ele se recompondo também. É, a maquiagem é muito foda. Eu tô citando aqui um instante, mas eu não tenho certeza não, tá, gente? Eu acho que é ele aqui. Mas ele assim, fez os monstros, ele fez os monstros. Ele fez, mas a história, cara, ela é muito clássica. É uma grande homenagem aos monstros da Universal. Então essa coisa de um artefato que vai permitir que aquela criatura, não sei o quê. Eu acho que o clássico, ele mesmo que reciclado, ele funciona por uma série de outras razões. E nesse filme acaba funcionando, sabe? Eu acho bacana o ritual final do vórtice ali sugando pra um lugar desconhecido. É, tirando umas besteirinhas outras, realmente não sobrevive. Mas eu acho os monstros tão bem feitos, cara. Com aquele gordinho nerd, o Horace, matando com a espingarda o monstro da Lagoa Negra. É, o cara é zoado o filme todo que ele é gordinho. Aí no final ele é o único que pega a escopeta e dá-lhe um balaço. Aí os molequinhos, aí é gordinho. Maneiro, ele matou o monstro, ele vira, recarrega a arma. Meu nome é Horace. Cara, nada pior do que um filme de terror pop. É muito ruim, cara. Cara, o I, Frankenstein é um filme inacreditável. Assistam. Ele é inacreditável. Você não acredita que as pessoas gastaram essa quantidade de dinheiro pra fazer escrever um filme. É bizarro, é bizarro. É, olha só, o Victor Frankenstein, você já vê o pôster, você já sabe que tá alguma coisa errada. Porque o pôster é o James McAvoy, que é o Victor Frankenstein, e... O Harry Potter. O Daniel Radcliffe é o Igor. E não tem monstro na capa, só esses dois malandros. O Igor bonito, né? Porra, é essa? O Igor bonitinho e fortinho. Porra, cara. Não, tá errado. Não tem filme do Frankenstein bom nenhum, sério. Tem o do Robert De Niro. O Robert De Niro é bom. Cara, não é bom, cara. Tem o do Viagem no Tempo, que não, o cara volta no tempo. Ai, cara, o Robert De Niro e Frankenstein é muito ruim, cara. É muito ruim. Tu fica esperando o outro que vai falar. Ai, putz, o Dalma da Foca. Não, mas pelo menos é um filme que leva, sabe, não é um monstro cabeçudo, verde, cara, é um cara, é um ser humano. Ruim, é muito ruim, cara. Tem o Frankenstein com o Sting, fazendo Frankenstein. Nossa. Essa realmente passou direto na minha vida, hein? Sabe qual seria um filme maneiro de Frankenstein? Eu nunca li o livro da... Mary Shelley. Mary Shelley, que estragou a vida da família Frankenstein. Eu acho que um filme maneiro de Frankenstein seria um filme onde o monstro de Frankenstein acorda, e aí o cérebro que tá lá naquela cachola costurada toma consciência que voltou. E vê que voltou todo remendado, e aí ele fica, ai, porra, sabe? Isso é ser um filme maneiro. Era um filme que o monstro é só um monstro, cara, e destruidor, puta, é sempre muito mas ruim, é que, ele acho, não é um monstro destruidor, ele volta, geralmente na maioria dos filmes ele volta como uma criança, desorientado, ele não sabe o que ele não sabe pra onde ele tá. Cara, é sempre um monstro destruidor, cara, ele nunca tem essa atitude desorientada, ele sempre, eu quero, não, mas peraí, ele mata peraí. Todo mundo. O do Robert De Niro, ele foge, ele fica atormentado, ele tem toda essa Robert parada. Ele é muito ruim. Que isso? Então, o do Sting até que é o legalzinho. É ruim, que é a prometida. Não é, cara, não tem legalzinho. A gente tem que ser assim. Se é ruim, é ruim. Você pode dizer, ah, esse aqui é, não tem menos pior aqui. Ruim, ruim. Ah, peraí, tem o Jovem Frankenstein também. Ah, do meu grupo. Porque você é comédia. Aí podia ser jovem qualquer merda. Não, Jovem Frankenstein com o quê? Com o Brendan Fraser? Não, cara. Com o Gene Wilder. É, porque o Brendan Fraser fez o Frankenstein também, não fez? Não, o Homem da Califórnia. Era o Homem da Califórnia. Mas é tipo Frankenstein. É a mesma coisa. Podia ser um Frankenstein facilmente ali. Era o Homem das Cavernas que é congelado. Não, cara, é o Neandertal, sei lá. Podia ser um Frankenstein. Era a mesma história, não mudou nada, era só ser verde, sei lá. Ai, caraca. O do Gene Wilder é uma comédia rasgada, é diferente. Tiveram poucos filmes que representaram bem o que a Mary Shelley fez no livro, concordo com vocês. É que nem filme de Drácula. Normalmente não é legal. Não, para que o Bram Stoker abala. Bram Stoker. É, Drácula de Bram Stoker é muito bom. Não, mas normalmente, não vem que todos, mas normalmente. Não, hoje não é assim, um filme mais lento, mais arrastado. Eu acho o Bram Stoker lento pra caralho. Eu acho sensacional. Mas ele é uma das melhores. Ele tá bem fiel ao livro. Ele é bem fiel à adaptação do livro. Carlos, você leu o livro? Eu li o livro, Eu li o livro também. Eu fiz uma peça de teatro no colégio sobre esse livro. Você fez uma peça de teatro? Eu era Dr. Van Helsing. Você era Van Helsing, você comentou isso, é verdade. É, acho que você já contou essa história, eu nunca lembro, mas tudo bem. Agora só, no livro existe uma distinção muito grande, porque no livro o Drácula, ele é um monstro, ele é uma força sobrenatural incompreensível que quer fazer coisas nefastas com a mulher do cara e com na verdade não é nem com a mulher do cara, ele quer fazer com todo mundo. No filme, eles romantizaram, e eu adoro o filme. Nos livros, você não vê a visão do Drácula, que mostra muito no filme. Então, tipo, eles tiveram que criar muita coisa. No livro é só os diários deles. Não, sim, mas vai mesmo relatado assim, pelos diários do Jonathan, da Mia. Sim, sim. Então é a visão deles pra o que tá acontecendo. Uhum. Então é bem. Fica bem diferente em relação ao filme nesse sentido. É que tem uma parada no filme do Bram Stoker que é muito ruim, cara. Como assim? Esse filme é até legal. Não é o melhor filme do mundo, mas é legal. Ah. É lento, lento. Mas tem uma parada que é foda de aguentar, que é o Keanu Reeves, cara. Keanu Reeves de cabelo branco vai tomar no cu, cara. Não. Eu acho péssimo o Keanu Reeves nesse filme, cara. E aquele filme Drácula, a história nunca contada. Morto mais feliz. Não. Morto mais feliz. Puta que pariu. Não, eles fizeram Drácula, a história nunca contada com aquele maluco que faz o cara que mata o dragão no Barry. Hobbit. Agora é aquele humano? Cara, eu achei sem um graça. Filme muito... Sim. É um filme de aventura, não é um filme de Drácula. Eu não vi, cara. Gostei. É uma aventura. É um filme de aventura. É pior que aquele filme Van Helsing com o Hugh Jackman. Porra, que isso? Eu gostei dos dois, cara. Ah, se fuder! Não, cara, aquele filme Van Helsing é inacreditavelmente ruim. É inacreditável. Ruim, é ruim, é ruim demais. É muito, cara, muito é ruim, legal, cara. O final desse filme é bizarro. É mais uma vez, transformando o filme de terror clássico em coisa pop. É um erro também que eu fico puto pra caralho, é o seguinte, me perdoem o francês aqui, mas é quando você tenta transformar o monstro no herói. É você botar o lobisomem, que é um mega monstro, uma referência fantástica de tudo que a gente tá falando aqui, e botar o cara corra com o peito musculoso, andando em pé, salvando a vida das pessoas. Monstro, o lobisomem, ele é uma fera, ele é uma maldição, ele é uma coisa horrorosa que o cara quer se livrar. Não é legal você ser um lobisomem, não é legal você ser um vampiro. Depende. O Lestat curte. O Lestat curte. Mas, o Lui acha uma merda, mas o Lestat tá super ok. A gente falou do lobisomem. Eu quero falar, porque tem muita coisa de lobisomem. Underworld! Vamos falar de Underworld! Não, vai se fuder, caraca! Lobisomem americano em Londres! Quem chamou esse cara? É. O 3D tá dormindo, ele dá uns espasmos. Lobisomem americano em Londres! O lobisomem americano em Londres tem a cena de transformação mais assustadora que eu vi na minha infância, que foi foda, que era justamente... E na época foi um marco de efeitos especiais. Até hoje. Até hoje, cara. Até hoje, né? É verdade que você vê o nariz do cara esticando, e você sente a dor, você sente a ardência da pele sendo esticada, você consegue entender que é o que é essa maldição. Uhum. Não é simplesmente se transformar. A transformação do cara é como uma morte. Isso, entendeu? Um renascimento ali. E renasce como um monstro, né, cara? Mas eu não lembro muito do filme em si. É, eu lembro que tinha um cagaço do caralho esse filme. É, o filme, é bem bacana mesmo. Ele brinca com a coisa do folclore original. Faça a sinopse. A sinopse é que dois estudantes americanos estão andando pelo interior da Inglaterra, eles são atacados por um animal. Quem nunca? A vida no Pantanal era assim também. E aí um deles é morto e o outro é só arranhado e rasgado todo. O nego leva ele pro hospital e ele sobrevive. E aí, quando ele acorda, ele começa a ter visões do amigo dele, o fantasma do amigo dele aparece e fala assim, cara, olha só, eu tô preso a você. O amigo dele com efeitos especiais, inclusive fantásticos. E esse filme é de 81. Ele foi responsável pela invenção da categoria pra poder premiar ele, de tão absurdo que foi a recepção do efeito especial, sacou? É, porque realmente esse filme é um ícone nesse sentido. Então, é muito ícone. E aí o fantasma do amigo dele fala, olha, você tá amaldiçoado e você daqui a tantos dias, tantas luas cheias, sei lá, tantas noites, você vai se transformar num monstro e você vai se alimentar e você vai matar mais pessoas e essas pessoas vão ficar, os fantasmas delas vão ficar presos a você e a coisa, essa matança não vai, você precisa se matar. E o cara, não, o que é isso e tal. E aí ele realmente, ele se transforma nessa cena que o Jovem Nerd falou e ele é um monstro, que ele anda de quatro, ele é sujo, ele devora, ele arranca a cabeça dos outros e tal, e aí é esse dilema do cara, o amigo dele aparecendo pra ele, todas as pessoas que ele mata ficam aparecendo pra ele, todos mortos, desmembrados e tal, falando, meu irmão, você tem que se matar, você tem que se matar. E é meio comédia também, é do John Landis, é muito foda. Esse filme eu recomendo muito, cara. Mas é agonia, vai ter transformação. É, mas é agonia. Ah, muito bem feito. Tem uma outra transformação que eu acho foda, mais atual. Crepúsculo, agora vai Crepúsculo. Não, Hemlock Grove. A série é meio louca, mas tem a transformação pro, de lobo, que tipo, ele vai se desfazendo, ele vai meio que rasgando o lobo de dentro dele. Então tipo, é legal, vai caindo os olhos, vai caindo os dentes, a pele vai se rasgando. Sim. É bem legal. É até uma pegada mais mágica, né? A pegada do lobisomem americano em Londres, apesar de ser uma maldição e é uma coisa sobrenatural, ainda existe uma lógica, você tá enxergando, como o Alexandre falou, o osso do cara, os tendões esticando, se acomodando. Isso. E tal. É, muito físico. É, dessa série que você tá falando... Já é bem mais místico. É, bem místico mesmo. É legal. É bem, bem interessante, nojento. E aquele do Benicio Del Toro? Eu gosto. Nunca vi isso. É a refilmagem. Filme. É a refilmagem, meio que refilmagem do original, do Wolfman. Do Wolfman. É, do clássico. Também, é. Porque ele é retratado de novo. Não é legal ser lobisomem. É errado. É uma travestia do que a Bíblia nos ensina, né? Do que Deus instituiu. É bem isso mesmo. Ele é uma força sobrenatural ali que Satanás tá movendo ele, tem toda essa iconografia e foda. Tem um filme que eu gosto muito, que é. Também. Não é, eles não viram lobisomens, né? Não viram na forma. Viram também lobos, que é o Lobo, com Jack Nicholson, James Spader e com a Michelle Pfeiffer. Pode crer, cara. Tinha uma brincada, brincava um pouquinho com isso, né? Que era também um filme bem legal. E o Garoto do Futuro? Sabia. Sabia. Porra, é um clássico, né, cara? Dançando como lobo em cima da van, né? É genético. É, Teen Wolf. Teen Wolf. Eles fizeram uma série moderna disso. Era uma série, cara. Sim. Chama-se Teen Wolf. Faço ideia, nunca vi. A transformação do lobisomem no Crepúsculo não é nada agoniante. Ele faz um... Cara, é muito ruim. Ele dá um pulinho. Ele dá um pulinho. Ele vira um lobinho. Tira a camisa. Dá um pulinho. Brum. Sem camisa, importante. Tem um, acho que um dos clássicos de terror, assim, de lobisomem, que é muito bom também, que é o Grito de Horror, o The Howling. The Howling é bacana também, da transformação. Dante. É. A transformação é bem maneira. E tem o Bala de Prata também. É, o Bala de Prata que eu lembro, que é maravilhoso. Que o do cadeirante, né, que é pego, tem uma cena de um cadeirante que é muito maneiro. É, o protagonista é um menino que fica numa cadeira de rodas e o lobisomem é um padre. É isso mesmo. Que tá matando todo mundo e ninguém acredita. Aí, de novo, essa quebra... É do Stephen King. Essa quebra, de novo, aí, da imagem religiosa e o cara não, enfim, se permitindo ser aquela força destruidora, tem um mega dilema ali. É foda. O lobisomem bom é. Lobisomem morto, mentira. Lobisomem bom. Lobisomem bom é o monstro, meu irmão. Não é negócio de lobisomem forte. Puta que te pariu. Eu acho também que o melhor lobisomem é o lobisomem incontrolável. Uhum. É a parada do Jekyll and Hyde, sabe? Isso. É o Hulk. É uma maldição a parada. Não é maneiro ser um lobisomem. É uma merda. É, basta vocês ouvirem aí. Quem for assistir o Lobisomem Americano em Londres, o grito do uivo do lobisomem desse filme é uma coisa de arrepiar até hoje. Você ouvir essa porra no meio do mato, não é um uivo, que porra é essa, meu irmão? O que tem ali naquela escuridão de novo, que pode me devorar e me rasgar e me ligar, sei lá. Presta atenção no grito, como é que é bem feito isso. É, porque você tem esses lobisomem do Underworld do 3D. Olha, eu não acho ruim não, hein? Ah, cara, gangue de lobisomem? Por que não tem uma gangue de Frankenstein? É, mas ali, pelo menos, eles tratam o lobisomem como uma pária ainda. A estrutura que a gente tá falando do monstro e dele ficar incontrolável ainda tá intacta, então eu gosto. É verdade. Mais ou menos, né? Porque o cara controla o monstro, ele vira quando quer, desvira quando quer. Alguns. É, ele diz que isso seria uma alteração. E o original mesmo, ele é bestial. Isso. E a maquiagem é muito boa, o monstro branco. Olha aí, o lobisomem albino, cara! Que é o original. Puta que pariu. Eu vou te falar esse Nerdcast. Surpresa, todo mundo. Surpresa. Oh, fantástico. E a gente tinha a novela Rock Santeiro também. Oh, nossa, olha só. Professor Astromar Junqueira. Tem que ter novela no Nerdcast, né? Mas era aquele lobisomem, dava medo, cara. Dava, porra. É. Tinha a música tema do Zé Ramalho. Mistérios da meia-noite. É isso aí. Que vão longe, que você nunca, não sabe nunca. Se vão, se ficam. Quem vai, quem for. Que música. Que poema. É o lobisomem que queria pegar a Cláudia Raia. Quem não, cara? Ele queria pegar. Olha aí. Não, e a música continua. Império de um lobisomem que fosse um homem de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Olha. Mas é foda, até é um lobisomem brasileiro, rapaz. Já que a gente tá falando de lobisomem novela, vamos falar de vamp logo, né? Cara, tivemos a nossa tentativa. É, foi legal, vai. Claudio Hanna, era os anos 80 ou 90? 90. Ah, 90. E essa também tinha música tema, começa, né? Começa com a Claudio Hanna pelada pulando no mar. Não esquecerei. Essa é a TV brasileira. É isso que ensinaram pra gente. Cara. Nossa, Vange Leonel. Nossa. O cara cantava essa música aí. O que eu lembro dessa novela era do final. Ney Latorraca era o vampirão e... Ah, tinha o Matoso. Matoso, Matosinho. Que era o vampiro de um dente só. Isso. O Matoso, ele só tinha um dente. Que escroto. Só tinha um caninho. Essa novela, tinha o Bento Carneiro também, né? O vampiro brasileiro. Oh, Bento Carneiro. Bem lembrado. Olha aí. Vampiro brasileiro. Brasileiro. A gente citou aqui o Drácula, o lobisomem, e a gente está pincelando, né, algo muito importante também na mitologia, na monstrologia desse Nerdcast, que são as regras. Muitos monstros têm regras que são importantíssimas. Sim. Você decorar, que também está interligado com a coisa do horror, né, do terror. Sabe que eu acho caído? Que começam a mudar demais as regras dos monstros. Exato. Você não deve. Assim, você não Crepúsculo, deve. Ele é uma merda? É. Por vários motivos diferentes, sim. Mas você pegar a regra principal do vampiro e mudar ela daquela maneira que aí eu não apareço no sol porque eu brilho, toma no cu, cara. Então pois não é, é mais. Então você não é vampiro, então cria o seu próprio monstro. Não vem falar que é vampiro, sacou? Então assim, Blade é diferente porque o Blade, ele tem uma mutação, ele tem uma parada, ele diferente. Ele é tipo um híbrido, bizarro. É, mas o vampiro padrão do Blade, os inimigos dele, são vampiros que têm problema com luz do sol. Tudo bem que eles usam protetor solar e isso é muito caído. Mas... mas a regra tá lá, né? A regra, pelo menos, a regra tá lá. É, pô, não dá uma roubada na regra, mas é, então. É, você pode distorcer a regra, você pode empurrar um pouquinho, mas você não deve quebrá-la. Senão fica muito fácil, né? Ah, eu vou quebrar. Agora eu vou fazer um vampiro que tem dentes de diamante e morde arco-íris. É, mas o filtro solar, por exemplo, ele é uma cientificalização, essa palavra não existe, de uma regra que é uma maldição. Ou seja, o vampiro não pode ter contato com a luz solar. É, não é problema dos raios solares. Não é ciência isso. É. Não é ultravioleta. Exato, não é radiação. Não é a radiação, o problema é a luz como bem, né? Exato. Luz e trevas. Né? Mas isso aconteceu quando quiseram fazer a transição daquela categoria que a gente falou. Quiseram passar o vampiro de um monstro sobrenatural para um monstro ciência. Científico, é. Quando transformaram num vírus do próprio Blade. Ele já é uma mudança genética, porque ele é um híbrido. Ele era um filho de uma mãe que se torna vampira enquanto tava grávida. Uhum. É, no Blade você até vai, porque é Marvel, é universo super-heróis, então eles fazem isso um pouco com todo mundo, entendeu? E beleza. Mas as histórias de vampiros isolados é complicado. Você pode manter as regras nos próprios... É, às vezes da ciência, por exemplo. O Alien, da série Alien mesmo, ele tem as regras muito claras. Sim. Né? O ciclo reprodutivo dele, ele é estabelecido logo ali, pronto. Se você entende isso, você vai entender tudo o que vai acontecer no filme. Você tem uma rainha, você tem ovos, você tem... Um infectador, um carrier, né? O negócio que vai te infectar. Um hospedeiro. Então, o desenvolvimento de um parasita dentro de um outro organismo que absorve as propriedades genéticas daquele organismo. Exato. E aí se apresenta daquela forma, com, né, a forma adulta, né? Essa mistura. E você pode brincar. O legal é isso. A regra me prende. Não, só se você não tiver criatividade. Porque no primeiro Alien, aquela porra cresce dentro do cara e ele tem aquela forma. No segundo, eles já são um pouco mais, enfim, uma forma mais humanoide ainda, porque o ciclo foi se aperfeiçoando. No terceiro, ele é mais quadrúpede, porque ele nasceu do de cachorro. É foda. Ou do boi, se for dependendo da outra versão do filme, tem um boi também, né? Que ele nasce dentro do boi. Tem uma outra versão que tem um boi? Cara, inacreditável. O quê? Exato. Caraca! Eu descobri isso faz tipo um mês, que existe uma versão do filme Alien 3, onde em vez de infectar o cachorro, essa versão foi filmada, cara. Sério? Sério. Caralho. Ele nasce de um boi morto lá. Um boi, que merda. Mas então, você pega a regra, você muda um pouco e pronto. Você tem uma nova brincadeira, mas você manteve a estrutura. Sim. Isso é muito bom, exato, né? Os Gremlins são um monstro aí que, porra, só se falar na regra dele. Isso. E aí você brinca também quando você faz o Gremlins 2, apesar de ser um filme, né, menos consistente que o primeiro, ele mantém a regra. O filme é todo baseado nas regras dele, mas o Christopher Lee resolve zoar com a regra. E se eu fizer essa porra aqui? Isso e não sei o quê? E papapá. E você tem uma new batch, né? Você tem uma nova geração de Gremlins alterados por isso. Uhum. É bem foda. Tudo que tem regra você obedece. O próprio Predador, a gente tá falando, vamos mostrar a ciência. Ah, mas o Predador não tem regra. Claro que tem. O Predador 1 e 2, ele estabelece o ciclo dele. Ele tem um código de honra. Isso. Ah, mas é diferente do Drácula. Não, não é. Porque se você entender a regra do seu monstro, você consegue vencê-lo. Se você souber que o Drácula é contra a luz e ataca no coração, você consegue dar uma volta e matar ele. O Predador não matou o Schwarzenegger porque ele tem um senso de honra ali que, meu irmão, vou vencer esse cara na porrada. E o Schwarzenegger usa isso. É. Olha que foda. É, totalmente, totalmente. Os cenobitas da série Hellraiser... Olha, eles são mega trabalhados nessa regra, né? Os cenobitas, eles são, tipo, meio que demônios, e eles são chamados através de um artefato que ele causa... eles não causam, né? Eles vêm pra te dar prazer e dor. Né? Eles, olha só, melhor dos dois mundos. Trazem o prazer através da dor e da dilaceração física. É o protagonista do filme, o original, não, digo assim, o protagonista, o humano, né, que a gente acompanha a narração, ele é um merdão, ele é um filho da puta, um cara totalmente desvairado e traiçoeiro, etc. E ele é um cara que buscou a vida inteira os maiores prazeres da Terra e chegou um momento da vida dele que ele realmente tá entediado. E ele descobre esse cubo, né, o cubo de Lament, esqueci o nome do Lamentchon, é um nome assim, que dizem que ele libera uma passagem pra essa outra dimensão onde esses deuses, a promessa na verdade é que eles vão trazer prazeres indescritíveis pro cara. E quando eles surgem finalmente, que ele resolve, eles provam que eles também estavam nessa busca há muitos anos atrás, só que eles chegaram à conclusão de que a dor é o próximo passo do prazer. E se especializaram em extrapolar os limites das terminações nervosas e tal, e eles pegam ele e falam, meu irmão, agora nós vamos despedaçar a sua alma e blá blá blá, e levam ele pra dentro dessa dimensão, e a história segue com o irmão desse cara descobrindo esse cubo também, e aí enfim o cara que é preso, tá lá preso sendo dilacerado diariamente pra esses cenobitas, ele precisa sair dessa dimensão desesperadamente, e aí ele precisa de carne, é um mega livro de horror assim, muito foda, cara, e eles têm essas regras que se você entender, você consegue dobrá-los. É Le Marchand. Le Marchand, a caixa de Le Marchand. E ele é do Clive Barker, que também faz, pra mim, um dos melhores escritores de terror, eu adoro as histórias dele. Tem o Nightbreed, ele trabalha bastante essa coisa de demônios também. Tem o Nightbreed, eu acho muito foda, que é uma história também de monstros, só que o maior monstro da história não são os monstros, é um serial killer, assassino. É engraçado porque esse Nightbreed... Eu não vi o filme, mas eu li os quadrinhos. Os quadrinhos são muito bons. Em português chama Raça das Trevas. E é muito bom mesmo. É irado, é muito bom. É um dos poucos, eu acho, que foi lançado aqui no Brasil. Fica por quê? Eu não sei de nada. Eu também não, nunca... O 3D vai se identificar, inclusive. A história é, você tem ali um personagem principal, ele é um cara que descobre ser parte dessa raça das trevas, dessa raça meio demoníaca, e eles vivem nos subterrâneos de Meridian, que é tipo um cemitério, uma cidade subterrânea, com vários outros monstros, e aí ele vai começando a descobrir isso através do psiquiatra dele, né? Ele começa a se tratar, porque ele se considera louco. E o psiquiatra dele, na verdade, é um serial killer. Mas o interessante é que essa raça das terras, essa galera que mora no subterrâneo, é uma galera deformada. Então tem um cara que tem um testão gigante. Ah, os Morlocks. É, tipo os Morlocks. Tem maluco que tem lá, tem três dedos. Tem outro que tem chifre. Tem um cara que consegue arrancar a própria coluna fora pra bater nos outros. Caralho. Como é que ele descobriu isso? Ele fica todo molengo. Que golpe. Porque é meio monstruoso, mas meio sobrenatural. A partir do momento que o cara consegue arrancar a coluna fora, sim, né? Claro. Sobrenatural, né? Cara, que golpe mais escroto. É um golpe pointless, que você tira a tua coluna e fica mole. Aí você vira um que, sei lá, um... Você usa só seu quadril como um chicote. Porra. É o auto-fatality, auto-fatality. Olha aí, é com o David Boreanaz lá, o vampiro? Não, não, esse é o... esse é um outro filme que também eu acho muito bom, que é o Mestre das Ilusões, que é de seita com o David Boreanaz. Ah, não, David Boreanaz. Confundi com o Scott Bakula. Ah, não, não. Nossa, Scott Bakula. Só eu e você sabemos quem é esse cara. Aí tem bicho que tem 1 milhão de dentes na boca. É muito maneiro, cara, né? Tipo, e é do Clive Barker. Clive Barker. Olha aí. Ô, Afonso. Oi. Você sabe quem é o Scott Bakula? Não, deixa eu ver. É o grande astro de uma série chamada Quantum Leap. Que depois virou o capitão da primeira Enterprise, na série Enterprise. Ah, esse cara. Scott Bakula, sabe o que é, né? Tô vendo aqui. Ah, vou chamar a atenção do Jovem Nerd pro Nightbreed, já que ele não tá querendo. Não, o que que é? Não, é que você não tá, É que ele falou esses quatro bagulhos. Clive Barker. Mas ó, trilha sonora, Jovem Nerd. Agora o Jovem Nerd vai fazer aquele de reconhecimento. Trilha sonora do Danny Elfman. Ó, viu? Cara, vocês não vão falar do Fred Krueger e do Jason? É monstro, né? É monstro, hein? Nem que seja uma menção, né? Cara, Pennywise, Ghostface do Pânico, sacou? Chuck, Michael Myers. Não, mas aí representa com mas não é o slasher. É um outro gênero, né? O slasher, né? Que é tipo esse o monstro humanoide. É o serial killer. É o serial killer. É o vilão americano, o serial killer que... Ah, como é que a gente vai fazer as crianças terem medo de serial killer? O nome é slasher movie, cara. É o cara que mata criança, mata pessoas. Não, mas tem uma diferença. O 3D tem razão. Existe o slasher movie, que é uma pessoa, e existe o slasher movie, que é um monstro, tipo o Jason. Jason, ele começou como um... Olha só, acima de tudo, tirando talvez o Chuck, mas todos esses outros monstros aí, slashers movies, eles têm um padrão, uma regra que é seguida por todos eles. Eles só matam pessoas sexualmente ativas. Exato. Mas é mesmo, o Jason principalmente porque só mata no ato sexual. O Jason, na verdade, tem uma relação direta com isso. Sim, é verdade. Os monitores estavam transando quando deviam estar prestando atenção nas crianças no lago. É, e aí ele morre por causa disso. O Jason, ele é uma força moral. Exatamente. É muito louco, cara. O moral do inferno, né, cara? Do inferno, mas... E o legal do Jason, na verdade, desse do monstro do Jason, é que o primeiro filme não é o Jason que mata, né? É a mãe. É a mãe dele. É a mãe. Ele vai subir no segundo filme. Ele começa como uma pessoa. Ele só vai virar o zumbi a partir na franquia. Vira zumbi na franquia, né? Que aí traz o bicho de volta. Não tem mais parede pra botar no lugar. Cai um raio, gente. Acho que do quarto filme. Acho que ele só morre no terceiro filme. É, ele morre quando... Ele toma a facada lá, ele vai pro necrotério, aí ele levanta, aí você fala, ué, levantou. Aí no final desse filme você descobre que era um enfermeiro, um cara lá do necrotério, não sei, que tava maluco, fez tipo um copycat. Aí você fala, ah, beleza, não era nada sobrenatural. Só que aí quando eles acabaram com isso, eles falam, meu irmão, essa franquia tem que continuar. E aí, literalmente, cai um raio numa estaca que um cara vai lá fincar no caixão do Jason como uma finalização metafórica que ele queria acabar com aquele trauma, e o raio faz ele levantar. Ah, claro. Foda-se. Foda-se, agora ele é isso aí. Jason encontra Frankenstein. É. Totalmente. Proposital, é. De novo, funciona com as mesmas regras. Aí vira uma franquia galhofa, né? Jason vai pra Nova York, Jason vai pro espaço. Jason vai pro espaço, Jason versus Fred, aí tipo, inverteu. Eu lembro de eu vi, olha só, Jason vai a Nova York, que é um nome terrível. Parece o filme da família Grizzled, né, cara? Não é Jason vai a Nova York, é? É Jason versus New York. É sexta-feira 13, número X, Jason vai a Nova York. Eu lembro que eu vi esse filme no cinema, cara. Nossa. Eu fui ver um filme do Jason no cinema. Também. E eu achei uma merda inacreditável. Olha, é Jason... É que ele dá um soco no cara e a cabeça do cara voa. Isso aqui, todo mundo lembra desse filme. Box. Ele dá um soco e a cabeça voa. É Jason Takes Manhattan. É muito ruim, cara. Takes Manhattan. É tipo Batman, né? Batman Does New York. Tinha que ser Jason Slash Manhattan, né, cara? No final do dia, o importante é você ouvir, seja do terror ou do caju, é você ouvir os cientistas. Né? Entenda as regras que você vai sobreviver. Exatamente. Não, é muito simples, cara. Ter um porão, não desça. Tipo, não se separe. É muito simples, cara. Não transe, não durma. Não deixa a TV no chuvisco. Tanto que as TVs modernas não ficam no não chuvisco. Tem mais chuvisco. É tela azul, pra não ter problema de poltergeist. Pra impedir essa parada do poltergeist. Não alimente depois da meia-noite. Não mora em cima de um cemitério índio. Não enterre nada na porra do cemitério indígena. É, né? Exato. Do cemitério de animais. Não enterre, exatamente. O que mais que tem de regra pra gente viver aqui? Não faça intercâmbio em Londres. Não leia livros antigos em línguas perdidas. Nunca. Principalmente se a capa for feita de pele e a tinta for sangue. Principalmente. Não abra túmulos. Não exploda armas atômicas em qualquer lugar que tenha muitos animais selvagens. Não capture os animais. Não entre na selva, né? É básico. Nem no mar. No mar, isso. Não entre no mar. Não prejudique o mar. Não ataque ninguém que esteja nenhum animal dentro dele. Também já ajuda. Não compre bonecos temáticos de tamanho natural. Natural. Life size. Exato. Pelo menos não de um cara que tá vendendo eles no fundo de uma loja que é um mendigo. É, não compre nada de um mendigo, né? Por favor. Acho que é uma regra geral. Eu vi um filme recente, relativamente recente, muito bom na minha opinião, que trabalha bem essa coisa das regras dos monstros. É um filme chamado The Troll Hunter, O Caçador de Trolls. Um filme sueco, uma porra assim, né? É, cara, um caçador. São os caras que estão fazendo uns jovens, assim, jornalistas, documentaristas, estão fazendo um filme sobre o folclore dos trolls e tal, e eles encontram um cara que realmente caça troll. Só que até a metade do filme você acha que o cara é maluco. Né? E do nada o filme vira uma caça aos monstros bizarros e sangreira. Uhum. E ele fica passando as regras, são a princípio ridículas, né? Ó, ele, alguém aqui é cristão? Aí nego, não, eu não acredito, tenho certeza que você não é cristão. Aí, pô, qual o problema de ser cristão? Não, porque ele fareja os cristãos. Sério? É, aí, ó, onde é que a gente acha um troll? Não, porque ele mora debaixo da ponte. Por que ele mora debaixo da ponte? Não interessa, ele mora debaixo da ponte, a gente tem que botar uma cabra lá, borrifar um sangue. Cara, esse filme é muito legal. E aqueles filmes do tipo que você convoca o monstro, tipo Candyman, que também é do Clive Barker. Beetlejuice. Ó, já falamos duas vezes, hein? Caralho, meu Deus. Olha só. As regras. Candyman, esse aí que eu não vou falar o nome também. Mrs. Split. Aquele, o Goblin do Cavalo de Fogo lá, do Goblin também tem regra também. O desenho? Caralho. O Goblin tinha? Tinha? Não lembro, não. Eu lembro também. Nós temos o Evil Dead, né? Que ele é, você falou assim, monstro de invocação, né? O Evil Dead é... Totalmente isso. Eu não tô falando do filme, tô falando do monstro em si, né? O monstro é o que alimenta aquela porra toda, aquela loucura que acontece, né? Isso que eu queria falar. O Evil Dead seria o monstro da câmera que vai andando pela floresta e a gente nunca vê? Da força, esse, né? Aquela força. Câmera é assim, é representação do mal. Do Evil Dead. É, né? É aquela câmera persegue a mulher. Exato. Exatamente. E depois possui a árvore, e a árvore possui a mulher. E no final do filme é exatamente aquilo, ele transforma a câmera visível, que ela é uma força, a princípio, invisível. Sim. É o monstro aparece, né? Aquele rosto, né? É, exatamente. Ele é uma força ali que você sabe que ela tá te perseguindo, porque ela tá destruindo tudo no caminho dela. Sim, mas sim. Não é uma força visível. É, isso é muito mais assustador. Eu acho, sempre acho um monstro visível. É muito mais assustador. Mas esse é o segredo do sucesso do filme Tubarão, né? É, porque... Exatamente. O Tubarão mecânico tá dando problema pra caralho e a maior parte do filme você não vê tubarão nenhum. Não vê tubarão, é isso que é aquilo. Legal. Ainda bem que deu merda no tubarão. É porque assim, quando você vê o monstro, você... Ah, beleza, eu sei o que eu estou enfrentando, por mais assustador que ele seja, entendeu? Mas essa parada eles fizeram, sabe onde? Cloverfield. Cloverfield. Que estragou no final. O final cagou, cara. Eu queria ver o monstro. O filme é maneiro, você vê o filme inteiro, você não vê o monstro, você só vê a destruição dele, os caras se fudendo e tal. E no segundo Cloverfield é a mesma coisa. beleza. É, então, é um monstro gigante, ele existe. Não é nada fantasma agora. Mas o fato de você não ver, torna ele mais assustador. Quando você vê, você... Exato. Você fica imaginando que possa ser isso. É muito mais assustador, exatamente. A não ser que você esteja colocando nessa... Esse negócio de monstro invisível é mais assustador. A não ser que você coloque aí os monstros do Guilherme Del Toro. Ah, opa! Aí eles são assustadores mesmo. Esse cara tem, né? Esse cara é perturbadinho. Sabe o que eu queria ver? Eu queria ver um filme co-dirigido ou produzido por um e dirigido por outro. É. Uma junção de forças entre Guilherme Del Toro e Tim Burton. Porra! Será que a gente vai abandonar o projeto por diferenças criativas, cara? É bem provável. O quão perturbador seria? Seria. Mas os monstros do Tim Burton são amiguinhos. Cara, eu acho que não daria, não conseguiria, porque as pessoas não conseguiriam trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Ia dar muito problema de cabeça. Aqueles monstros do Labirinto do Fauna, aquele que bota os olhos, o Pale Man, é que bota os olhos na mão, cara. É muito assustador. Até os monstros do Hellboy. É, exatamente. São bem bizarros, são bem diferentes, né? É por isso que eu lamento diariamente a saída do Guilherme do Hobbit. Do Hobbit, cara. Na época que se anunciou a participação dele no projeto, eu falei, caraca, vai ser irado, porque vai ser um filme mais sinistro, mais sombrio, né? Até o Hellboy, que é um filme mais engraçado, tem um alívio cômico bem forte. Os monstros são sinistros. No Pacific Rim, os kaijus são sinistros, né? Muito bom, é. O Pacific Rim é o resumo de homenagem de tudo isso que a gente tá falando. A proposta é exatamente essa. Ele tem tudo ali. Todos os arquétipos que a gente comentou estão no Pacific Rim, que é excelente. Também acho. O Del Toro, ele ia fazer um projeto que ia ser, eu acho que tipo, eu tava sonhando com isso, que era o filme do Lovecraft, Na Montanha da Loucura. Sim, muito tempo ele ficou ali atrelado ao projeto. Pô, ia ser sensacional fazer isso, só que não liberaram dinheiro pra ele. Porra, é uma pena, cara. Fazer o filme ia ser caro e aí não quiseram fazer. É, e é engraçado quando você vê a história, normalmente as pessoas que curtem, e eu arrisco dizer que os envolvidos nesse Nerdcast caem nessa categoria. O monstro, ele é um pária da sociedade. Ele é algo que a gente se identifica um pouco, cara. Eu acho aquela coisa que ninguém entende, que é capaz de coisas que ninguém compreende exatamente. Existe esse fascínio também do lado nerd do monstro. E o Del Toro é um representante dessa classe. Ele é um cara que é esquisito, sim. É um cara que foi posto de lado quando principalmente era mais novo, o cara que desenhava. Já falei aqui no Netcast também, pessoal que desenha, uma vez eu representei aqui, o pessoal falava pra mim, ah, aquele garoto ali, aquele Afonso que desenha os demônios no caderno. Você é posto de lado quando você curte essas coisas que tratam do desconhecido, do não tradicional. E o Del Toro representa bem isso, né? Ele é um cara esquisito também, só fala disso e tal. Eu acho legal ele ser um representante disso no mundo de Hollywood. Sim, e ele é único. Ele é bem, bem único. Ninguém faz. É bem característico o que ele faz. Exatamente. E ele sabe. E eu acho que ele soube fazer os monstros ficarem assustadores de novo. Entendeu? Porque você olha os filmes antigos, Drácula, Frankenstein, Lobisomem, você não tem mais. Ah, você não acha assustador. É muito. Se você mostrar pra criança, ela não acha assustador. Eu lembro que quando eu vi Exterminador do Futuro, que aliás pode ser considerado também um filme de monstro, porque ele é um monstro implacável, imortal, teoricamente, entre aspas, né, que vem assassinar você. É isso mesmo. É imparável, né? Unstoppable. Aliás, o Exterminador do Futuro é tratado como um monstro. Um e o dois, pelo menos, entendeu? Sim. E eu lembro que quando o Kyle Reese explode ele, o caminhão, ele vem com o esqueleto do T-800 em stop motion atrás dele, da Sarah Connor. Eu vi esse filme, sei lá, eu tinha 10, 11 anos. Eu me cagava, mas caraca, de não conseguir dormir depois, maluco. Era muito cagaço. Cara, era um esqueleto metálico vivo vindo pra cima de você, cara. Imparável. Exato. E aí, cara, quando a gente mostrou esse filme pro Almôndega, quando ele era mais novo, ele se cagava de rir do stop motion do bicho. Sabe? Uh-huh. Não teve nada, cara, nada próximo do terror que a gente teve. Mas eu acho que os anos 80 que encagalharam os filmes de terror. Nos anos 90, a gente não teve nada bom, sacou? Porque os filmes dos anos 80, eles eram muito ruins. Tem filmes dos anos 80 que são muito bons. Lave a sua boca suja. Era um filme de terror absurdamente foda. Eu conto nos dedos os filmes bons. Os seis. Tá? Dos anos 80. Dos anos 80. Tá maluco, cara? Cheio de filme bom dos anos 80. Não, cara. Que isso? Não, só, cara, é só a hora do pesadelo, sexta-feira 13, é, Chuck e, sei lá, talvez o Hellraiser nos anos 80, que esses realmente... são os bons? Enigma do Outro Mundo. Enigma do Outro Mundo é um filme, olha, é o meu filme favorito de monstros. O Enigma do Outro Mundo, The Thing, 1982, com o grande Kurt Russell. Esse filme é muito maneiro, é aquele mesmo esquema de não mostrar o monstro. E? É. 70, eu achei que foi 70, então ele entra também. Quer ver um filme dos anos 80 fodão que sobrevive os efeitos especiais? A Pequena Loja dos Horrores. Little Shop of Horrors. Puta, esse filme é uma comédia zona. É uma comédia, é um musical. É uma comédia. Isso, musical fodão. Mas o monstro é muito bem feito. A maneira como eles funcionaram... Cara, ele é um horrorzinho. Ele é um terrir. Terrir, caralho. Terrir você diz que é tipo pra, é um terror que você ri. Que é isso, isso, meio comédia. É, tem terror, mas você tem uma comédia ali dentro. Isso foi realmente um gênero, um subgênero do terror que nos anos 80, 70 ficou muito marcado. Tipo, A Casa do Espanto. Sim, eu lembro. O Evil Dead tem isso também. Ele tem uns momentos meio desenho animado ali que o Sam Raimi faz, que é meio fora de lugar, assim, né? Mas peraí, mas o 1 ou o 2? Porque o 2 é refilmagem do 1, pois é. Só que com mais grana e mais engraçadinho. É, eu acho que o 2 é mais engraçadinho. O primeiro, ele é mais terror mesmo, é mais forte o terror, só que os efeitos são mais toscos. Uhum. O próprio Gremlins é levemente terrível. Levemente. Ele tem uma, né, uma sátira ali, uma série de coisas. A mulher bota o Gremlin no micro-ondas, maluco. É pra tu rir disso. O Gremlin ele se enquadra dentro da academia de cinema, ele se enquadra como terror? Sim, ele é um horror, né? Sim. Porque se você pensar, os Gremlins, eles são considerados, eles não aparecem direito, eles matam um monte de gente no filme. Realmente são... Mas é que tá, ele vive nesse... Entre as camadas ali, ele tem coisas de comédia. O 2 é muito mais comédia, até. O 2 é pra criança. O 2 é muito mais bobo, é. O primeiro não, o primeiro é assustador. Pô, ele morrendo no final, naquela... O primeiro dava medo. O primeiro pra criança, assim, pode dar um medinho. Ele gemendo ali... ele gemendo, aquele... derretendo. É mais sombrio, é mais escuro o filme. É, bem mais escuro. Não vou dormir. Sabe um filme recente também, que eu vivo elogiando, recomendando pra galera aí nas redes sociais, que tem um monstro que também conversa com o que a gente tá falando, chama It Follows, ficou aqui como Corrente do Mal. Pois é, me falaram pra caramba desse It Follows e eu nunca vi. Dizem que é o filme de terror dos últimos tempos. Ele tem um sério problema pra mim ali no final. Tem um probleminha ali no final que eu acho que não precisava ter sido feito. Uhum. Que meio que me remete muito a filme, exatamente essas soluções de filmes dos anos 80 de terror. Tipo Batman vs Superman? Ai, não, pelo amor de Deus, não compara. Não precisava ser feito. Que tem um probleminha. Não, gente. Vê se tu concorda comigo, Afonso. A cena da piscina. Cara, eu comprei. Porque, de novo, ele me apresentou... Eu não vou dar spoiler, mas ele apresenta as regras, o filme todo, as regras do monstro. E, no final, são as pessoas envolvidas tentando solucionar usando as regras que elas e nós aprendemos. Então, eu achei foda. Eu achei interessante. Mas pra quem não sabe a sinopse aí, rapidamente, a menina dorme com um menino que ela conheceu no colégio ali, e quando ela acorda, ele fala pra ela, olha, eu tinha uma coisa comigo, é claro que é uma alegoria a doenças sexualmente transmissíveis, mas é mais do que isso até. Ele fala, tinha uma coisa comigo, e agora essa coisa está com você. Essa coisa é uma entidade, ela pode aparecer pra você como uma pessoa comum, ou uma pessoa querida, ela se disfarça. A cada hora ela vai aparecer de um jeito diferente. Ah, bom, interessante. Ninguém vê essa coisa a não ser você e as pessoas que também tinham ela. E essa coisa, ela não vai parar. Ela vai sempre caminhar, ela não corre. Ela caminha e ela, quando encontrar você, você tá ferrada. Ela vai te matar. E a maneira como você... Ah, mas como é que eu faço? A parada é a seguinte, você tem que transar com outras pessoas e passar essa coisa pra frente. Porque uma vez que essa coisa, que o monstro mate você, a corrente continua. E aí ele vai atrás de mim e depois vai atrás da pessoa que me passou isso e por aí vai. Ah, então tem que... A doença venérea é o contrário, na verdade. Cara, ele é um filme bem perturbador. Bem foda mesmo. Bem estruturado, a música, a fotografia. Você entra num climinha esquisito, que é muito interessante. É tipo um pique-pega de sacanagem. É um pique-pega, se tu não pegar, tu morre, né, mano? Thank you. as pessoas falam de diabo, satanás, de várias maneiras. Nunca me causou nenhum, ai meu Deus, sabe? Mas o filme Espelho de Carne, amigo... Ah, não. Me deixa com medo do capeta. Tá rachada, cara. Espelho de Carne? Nunca viu? Acho que não, peraí. Recomendo. Não. Recomendadíssimo. Não vejo. Cinema nacional, terror nacional, dos mais assustadores possíveis. Nossa, eu tô vendo aqui. Não veja, não pode ser dele. Veja, cara, é terrível. É totalmente pertinente esse tema. O monstro que não aparece te dá calafrios. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.